It's me, Mario. Get over here. Hadouken. You're too slow. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é o seu aniversário, feliz aniversário. Tá no ar, tá mais um Locadora News. Pera, essa piada do aniversário tu faz toda a vida, cara. Mas é porque sempre que alguém faz aniversário num dia, cara. Ah, vai tomar... Tá, então, pô, deseja meus pêsames também pra quem morreu, que deve estar morrendo alguém agora também, porra. Caralho, não, cara, que podcast, isso, que loucura. Foda-se vocês. Ó, é Locadora News que começou. Locadora News especial, edição E3, pode-se dizer assim, né? E3 2017. E estamos aqui com hoje com os hypados sonista Ken-O, que agora virou nintendista, né? Caralho, o que que tá acontecendo, cara? Eu tô envergonhado. Desculpa, perdão, cara. Perdão pelo vacilo. Com o nintendista Cat. Presente. Mundo da volta. Olha só. E o PC Master Race. Desgraça. Ah, bom. É, PC Master Race. De maçã, cara. Essa entrada de é sempre, joia, desgraça. É sempre boa, cara. O pessoal trabalha o dia inteiro na mina de carvão, aí vem de noite gravar, é isso aí que dá, filho. Então é isso, a gente tá aqui hoje pra comentar um pouquinho sobre notícias, poucas notícias, assim, não vamos falar de tudo, porque senão fica muita coisa. E vamos puxar, vamos começar por você. Ken, fala aí uma coisa que você achou de destaque nessa E3. Cara, apesar de eu não ter visto a conferência da Microsoft, um pouco um motivo por eu estar muito ocupado e outro porque também eu tenho aquela birra com a MS, né? Todo mundo sabe como é que é o negócio aqui. Caxista tem mais a que correr. Caxista não é gente. Mas, cara, eu acho que... Pra trocar coisa de noia. Olha aí, ó. Pô, quem fica na caixa? Drogado. Drogado dorme em caixa. O que é caixa? É fotos, olha aí. Tem tudo a ver, cara. Porra. Mas voltando ao assunto, cara, que a grande verdade, tá, a galera tá vendo aí eu explodindo toda hora falando no Twitter, eu enchendo o saco da galera no grupo com esse jogo. Mas, cara, o que me chamou mais atenção foi o anúncio do novo jogo do Dragon Ball Z, né, cara? O Dragon Ball Fighting Z, que nome sensacional. Fighter, cara, não, é Fighter Z. É Fighter Z, cara. Porra, por que tá no Dragon Ball Z? Em vez do S, é um Z. Fighter Z? Nossa, coisa, cara, de japonês mesmo, né, cara? Que essas piadolas... Caralho, porra, por quê, né, cara? Por que eu não boto Dragon Ball Z Fighters ou só Dragon Ball Z, cara? Z Fighters ia ficar foda, cara. Não, cara, mas a grande questão é o seguinte. O jogo, ele tá... primeiro, ele tá muito bonito, cara. Tá realmente algo totalmente brutal se comparado aos jogos atuais do Dragon Ball, cara. Que é em questão gráfica, tão bem abaixo do padrão. E o jogo, ele apresentou uma jogabilidade que a galera ficou maluca, cara. Todo mundo, altos memes aí, você vendo de comparação com o Marvel vs. Capcom Infinity. E a galera falando, ah, era assim que devia ser o Marvel vs. Capcom Infinity. Não, Dragon Ball vai ser o jogo de luta da nova geração, vai ser o principal. E, cara, duas coisas que eu quero destacar aqui, que me deixou feliz com o jogo. Não só é exatamente por ele ser um jogo do Dragon Ball, porque pra quem me conhece, eu sou putinha da série. Mas, cara, primeiro, ele tá numa conferência grande como a E3, e, cara, um jogo de anime ter esse destaque até pro público que não é voltado pro jogo, cara, a galera que é mais voltado só pro fighting game, ou pra galera que não conhece muito, público civil, cara, todo mundo falando bem do jogo, cara, todo mundo, tipo, a amplitude que nenhum, eu pelo menos nunca vi nenhum jogo de anime chegar. Tipo, tem os jogos do Naruto aí que muita gente gosta e elogia, mas no final ele acaba ficando no campo dele, né, cara, dos naruteiros. E não, cara, realmente o Dragon Ball Z FighterZ chegou pra todo mundo, cara. Todo mundo quer ver esse jogo, todo mundo tá apostando nesse jogo. A galera já abandonou de vez o Marvel vs. Capcom, não quer saber mais. E, cara, e a principal coisa, que hoje saiu uma notícia que uma das desenvolvedoras do jogo falou que aquilo ali não é aproximadamente 20% do jogo, cara. Então, tipo, cara, isso é incrível, né? Sim, então, cara, se com 20% do jogo você já tem um trabalho daquele, cara, com uma animação bonita, com várias referências à série, normalmente esse tipo de jogo de luta, assim, que é em tela reta 2D, ele não costuma ser tão detalhista, assim, com o visual de algumas coisas, né, cara? Galera, você vide aí alguns jogos do... Pô, vários jogos de anime são assim, Yu Hakusho, Naruto, tipo, eles têm alguns detalhes, mas nem tudo é igual com o anime. Cara, esse do Dragon Ball, ele tá puxando tudo, a galera tá fazendo os comparagrafos, e, cara, isso é só 20% do jogo, cara. Porra, imagina, que ele é tão, ele é tão anime que ele só puxou 20% da força dele, né, pra poder destruir o barco. Exato, né, cara? Isso não é nem minha forma final, né, como diria o Trigger, né, cara. Cara, realmente, o jogo tá muito bonito, cara, eu fico feliz por ele ser multiplataforma, então todo mundo vai jogar. Eu espero que ele tenha, como que diz, um cross pelo menos com o PC, né? Que é mais ou menos a única coisa boa que a Capcom fez em anos, né? Que é, pelo menos, como no Street Fighter V, tipo, o cara do PS4 pode jogar contra o cara do PC também. Espero que façam isso, tipo, o cara do PS4 pode jogar tanto com o do PC, e assim como o cara do Xbox também pode jogar com o cara do PC. Peraí, um negócio, só falando disso, a Sony, no Minecraft quanto no Rocket League, a Nintendo anunciou agora, anunciaram que ia ter crossplay, se a Sony tá com o pé atrás, tá ligado? A Nintendo vai ter crossplay com o PC e o Xbox One, e a Sony não falou que não vai fazer. Caralho, então, não sei o que vai ter aí em relação ao Dragon Ball, mas... Ai, eu não quero me emporcalhar, porque eu já tentei me juntar com a Nintendo uma vez e me dei mal. Não, pô, se deu bem, cara. Eu também acho, mas é coisa de japa, né, cara? Orgulho físico. Cara, a Sony, ela tem esse problema, ela começa a falar, não, eu não vou fazer isso, e daqui a pouco ela muda de ideia, cara. É sempre assim. Ela vai ver o que tá ganhando e ela vai, cara. A Sony, querendo ou não, a Sony é a piranha do mercado, cara. Eu gosto da empresa, cara, mas vamos falar a verdade. O que rende mais com o público? É bloqueio de região ou região free? Região free. Ah, então a Sony apoia a região free. Sim. O que tá mais? Vale mais DRM ou não DRM? Não DRM. Ah, não, a Sony apoia o não DRM. E assim vai, cara. Querendo ou não, daqui a pouco. Pô, o Crossplay, né? Não tá Crossplay, sei lá. Tá fazendo sucesso? Cara, a Sony vai falar, não, a Sony vai apoiar isso aí. Como já tem com o Street Fighter V, cara. Não vai custar nada. Mas realmente, cara, o jogo, eu gostei muito do voltando ao Dragon Ball. Eu gostei muito do que o jogo apresentou, vi também a lista de golpes dele. Cara, tá um jogo simples, que era a minha preocupação, que é a Arc System War. O desgraça que infelizmente caiu aí. Ele manja mais do trabalho da Arc System, que fez Guilty Gear, Blasphemous. Ela costuma fazer um jogo muito mais voltado pro jogador de jogo de luta pro. E aparentemente o Dragon Ball ele vai estar pra unir todo mundo, né, cara? Ele vai estar tanto pro cara casual, pro cara fã da série, como para um cara que tá procurando um jogo pro. Então, realmente, eu tô esperando muito desse jogo. E como eu falei, cara, o destaque que ele recebeu é um destaque fora do normal, cara. Se você parar para pensar, faz anos que um jogo de um anime, seja ele um anime de sucesso ou não, cara, chegou assim na boca do grande público, né, cara? Então, realmente, eu acho que para mim foi um grande momento da E3, um grande destaque, cara. Espero realmente que seja um puta jogo que venha em 2018, né? Verdade. Que volta que do Dragon Ball. Que vinha 2008. Que volta do Dragon Ball. Então vamos esperar de braços abertos 2008. A volta do Dragon Ball 2D, né, cara? A volta do Dragon Ball pro luta dele. Quem diria, né? Sim. Diria? Cara, pelo que eu vi ali, ele não é bem 2D, né? Aquele é 2.5D, né, galera? Sim. Não, mas a ideia da lutinha em si é 2D, né? É, bem 2D. Se o gráfico seja 3D, o negócio, a luta é 2D. Sim, tipo, cara, a luta é bidimensional. Então, não comentei, né? Mas, cara, de qualquer forma, esse jogo tá... A movimentação dele em si tá muito maravilhosa, cara. É, tipo, tá animal, né? Cara, eles conseguiram melhorar... É bonito demais de ver, cara. Eles conseguiram melhorar a movimentação do Guilty Gear, né? Eu ainda falei que ali no começo, eu ainda acho que aquela parte da introdução, que nem no Guilty Gear, eu acho que fica meio esquisita a animação e tal, mas quando tá em luta... Não, o Guilty Gear, deixa o Guilty Gear, ele tem essa... Não sei quem que teve ideia genial lá, que as aberturas dos personagens entrar são, tipo, 30 frames, e a luta é 60 frames. O cara colocou... pelo que disseram, foi uma escolha artística pra ficar mais, tipo, parecendo um desenho animado, assim, mas fica bem feio, né? E isso se chama... Mas o Dragon Ball tá... Não. Cara, pior que eu não sei se é preguiça. Cara, foi preguiça. Cara, com certeza o cara já tinha começado a fazer essa porra em 30 e alguém falou, caralho, é pra fazer em 60. Ele, bicho, essa merda já tá feita, inventa desculpa aí e vai. Cara, isso é preguiça. Eu tenho certeza, cara. Porra, não tem cabimento isso, mas realmente o desgraça tá falando, cara. O do Dragon Ball tá bonito, e só pra o desgraça voltar pra cara. Uma coisa que eu gostei é que dentro da jogabilidade, eles mantiveram algumas características da série que os jogos 2D do Dragon Ball não conseguiam fazer, cara. Que é tipo, tu dá um combo, tu joga o cara pra cima, aí do nada para a animação e mostra a animação do cara indo de um ponto a outro e aparecendo nas costas do cara. E cara, isso é muito jogo do Dragon Ball, isso é muito do desenho do Dragon Ball. Cara, só aqueles jogos mais abertos, no caso o Budokai Tenkaichi e o Ranging Blast, tinham essa mecânica, tipo, os outros jogos do Dragon Ball não conseguiram botar essa, acho que o Xenoverse até tem também, que é esses jogos que é mais a visão é terceira pessoa e tudo mais, que conseguiram manter essa implementação. Cara, um jogo 2D fazendo isso, cara, eu vibrei muito vendo isso, cara. Foi muito foda. Foi sensacional, cara. Então vamos puxar pra próxima notícia. Benino Cat, traga aí o que você acha de herói. Eu vou começar com o Mario mesmo. Pô, cara, esse trailer do Mario, cara, eu tava num alto tab, assim, na conferência da Nintendo, no Twitter, comentando com o pessoal e tal. Cara, começou esse trailer do Mario, eu não consegui mais fazer nada, só fiquei olhando pra tela, cara, e tava, essa porra, assim, esse jogo tá muito bonito, cara. E a música do trailer combinou tão perfeitamente, cara, esse era um trailer tão bom, cara. Eu não sei se a minha Nintendice aí tá nublando a minha vista, mas, cara... Eu achei sensacional demais. Não, mas cara, você é muito entendido mesmo, cara. A gente já sabe que você é o cara do almoço aqui dentro. Não, bom, mas olha só, cara. É um negócio que eu tenho que concordar. Vocês estão falando Mario Odyssey, né? Pelo isso. Sim. Cara, é que é aquele bagulho que bate... Eu, uma vez eu fui jogar o Mario 3D do 3DS lá, o Mario Land, eu acho que é 3D Land. Uhum. E, cara, um amigo meu me prestou o 3DS ali, tava na sala de aula, né? Eu fui jogar um pouquinho. Cara, é aquele negócio que já te dá um sorriso de orelha em orelha, sabe? Tipo, uhum. É um bagulho que lembra já a infância, cara. Sim. Tipo, e, tipo, eu não sei se é, tipo, porque eu joguei Mario pra caralho, assim, na infância, assim, o Super Mario World, o Yoshi Island também. É uma sensação de, tipo, de levar pra infância e ter um bagulho tão criativo, cara, que não sei explicar. Assim, e assim, o desgraça. Só emocionante. É, o Red, ele abriu o videozinho da Nintendo assim, que o jogo é sobre se divertir, tipo, se não é divertido, por que jogar? Tá? E isso é meio que, no meu ponto de vista, assim, o que a Nintendo sempre tenta trazer nos jogos dela, sabe? E é uma alegria, sabe? Pra quem gosta, ou tem um mínimo de ligação com os jogos dela, cara, ver uma coisa dessa é muito bom, sabe? Sim, não, foi vendo que eles levam, tipo, que eu nem falei, que a criatividade é o máximo, não é só, tipo, coisas novas, é levar coisas velhas, tipo, quando o Mario entra num cano dele, ele aparece na parede, assim, daí começa a jogar o jogo em 2D, tipo, cara, é... E a música muda pra música 8-bit, pô. Isso que falta, né, tipo, faltou nas outras, tipo, conferências, tipo, acho que no máximo que teve era o Ubisoft com o Beyond Good and Evil lá, com o bagulho que... Sim. Até quem não conhecia ficou meio impressionado do bagulho aparecer, sabe? Eu fui um, inclusive. Sim, eu fiquei, caralho, que bagulho foda, assim. Daí, tipo, tu vê esse Mario, daí, nossa, que bagulho foda. Tipo, é música no fundo, é o jogo sendo apresentado, tipo, dá vontade de te jogar na hora aquilo, cara. Uhum. Dá. Tá uma plataforma redondinha, né? Aparentemente, eu vi uma gameplay hoje, até sugeriu o Ken de ver também, de uns 20 minutinhos de uma fase, acho que é Sand, não sei o quê. E, porra, pegou, cara, o mais incrível de tudo é que, tipo assim, você vê que tem coisa ali do, porra, do Mario Galaxy ao o Super Mario, sei lá, cara, de 64. Porque tem de tudo ali, tem essa questão do de quando o cara, ele entra na parede, né, fica aquele esquema meio Link Between Worlds, né, e quando ele entra na parede, ele vai mexendo ali, você fica assim, caraca, tá muito parecido com, meio que pra todas as idades. É como o Cat falou. Realmente o que o Reg falou ali é meio que aquela coisa de tio bonzinho, né? Mas, porra, tu vê ali, ainda mais quem tem Nintendo. Até quem não teve Nintendo jogou na casa do primo, cara. Sim, o Mario tem um certo carisma ali, né, cara? Por mais que seja um bigodudo. Cara, ele entra na porra do sapo. O nego ficou louco, mano. Caraca, o Ken-O deve ter sido um. Caraca, eu quero. Vai estudar o abacá. Não, achei mais legal o dinossauro. O caralho, porra, vai dar pra fazer um. Mano, ele entra num tanque, cara. Ele entra num táxi. Eu nunca vi o Mario armado, cara. Ele entra num táxi. Cara, ele se veste de meio. Cara, ele se veste mexicano, cara. Já ganhou, cara. Porra, ele se veste operário, cara. Tipo o Mario Maker, entendeu? Então. Tô vendo aqui, já são notícias sobre o jogo aqui que eu não vou ler agora, mas já tem ele com a roupinha estilo Indiana Jones, cara. Então, tipo, você já vai. Talvez dizer que esse jogo vai ser a putaria do guarda-roupa do Mario, né, cara? Cara, a galera que sabe minha política em questão de Nintendo, cara, eu vou te falar que, porra, foi um trailer que me impressionou, cara. Eu gostei bastante, realmente, por essa questão que o Desgraça falou. Não mais pela questão de jogabilidade. Eu nunca fui assim, muito ligado ao jogo do Mario. Tipo, na minha infância eu jogava Mario. Mas, cara, mas o próprio clima do trailer tá muito clima de desenho animado de manhã de sábado, por exemplo. Uhum. Você vai acordar pra sentar. Uhum. Sim, parece uma entrada de desenho animado. Exato, é um, cara, essa foi a sensação que eu fiz, assim, caralho, isso aqui é um desenho animado, cara, e tem as coisas no sense, tem as coisas normais no jogo do Mario. Tipo, eles conseguiram juntar e implementar uma parada realmente muito boa, cara, uma parada que querendo ou não, consegue me ganhar muito fácil, cara, e realmente, eu que não sou um grande fã da Nintendo, cara, achei aquilo muito bem feito, cara. Eu realmente bati palmas pro que a Nintendo fez no Mario Odyssey, porque realmente foi uma parada bacana. Eu lembro até que quando teve a primeira demonstração dele com o lançamento do Switch, muita gente até fechou a cara, ai meu Deus, Mario na cidade, ah, o mod de GTA, eu não sei o que. Eu até lembro que eu falei, porra galera, calma aí, vamos esperar, né? A gente não sabe, pô, isso aí é tipo, é ele viajando por vários mundos, né? Hoje à tarde tava tendo um daquele Ask Me Anything lá, né, no Reddit, com um dos desenvolvedores do jogo, aí perguntaram pra ele, por que na cidade, né, parece uma coisa tão estranha? Aí ele falou, a gente experimentou um monte de lugar e o da cidade foi o mais interessante, e é estranho, porque é estranho, tá ligado? Eles viram que era estranho e a cara da Nintendo, sabe? Fazer uma coisa assim, parecia engraçado, vamos fazer. Eu concordo, cara, realmente, cara, aquilo ficou muito legal, cara, a parte que ele entra lá no cara, o cara... Dá um ataque bicho. Cara, isso, realmente, cara, isso foi a melhor coisa, a melhor mecânica desse jogo, cara. O Mario, ele incorpora pessoas. Caralho, cara, isso foi genial, cara. É o Super Mario Tamaki Edition, né? Eles trocaram os power-ups, né? Trocaram os power-ups por essa mecânica do possessão aí, sei lá. Mano, esse jogo é muito louco. Ele batendo. Caraca, você que não viu, vai ver. Eu até passo o link depois pro Cat, não lembro se é 20 minutos, mas vou passar o link da gameplay pra vocês assistirem. Mano, ele tá com o chapéu como se fosse um Kung Lao, cara. E vai batendo em todo mundo. Cara, é muito louco. É tipo assim, é tão estranho que chega a ser bom. É muito coisa falar, tipo, por mais que seja familiar, né? É uma parada assim muito única. Eu acho que é um negócio que hoje em dia nos videogames falta, por mais que tenha muito realismo, até muita violência, né? Eu acho que essa parte, que até o Desgraça comentou, né, que tá tendo meio que um revival desses games de plataforma, cara, eu acho que isso é necessário, cara. Pô, uma criança tem que pegar o videogame e ter um jogo desse pra jogar, entendeu? Tem que ter um Yooka-Laylee, porra, tem que ter que se animem mais, cara, que façam Banjo de novo, a Microsoft, cara, pô, vamos fazer Banjo de novo. É que é um negócio que parece que falta videogame em si, como a gente conhecia quando a gente era pequeno, tipo, a gente vê se jogar, bagulho de survival, tipo isso daí. Cara, cadê os jogos de plataforma? Cadê um Crash? Cadê um Mario? Cadê? Tipo, é uma coisa mais simples assim. Isso tá faltando, cara. Tipo, sempre destaque, né? Ó, esse gráfico realista, caralho, A4 aí. É, tipo, 4K. Acaba ficando. 4K, né? 4K. Realidade virtual. Isso que eu ia comentar também, cara. Pô, as apresentações principais, não, porque querendo ou não, a da Nintendo, ela sempre é fora da E3, né, cara? Ela não é exatamente na E3, ela se passa na mesma data, né? É um spin-off. A apresentação da Nintendo é um spin-off da E3. Caralho, que definição. Melhor definição possível. Cara, o que você vê na E3 principal é essa total preocupação com a porra do gráfico. É toda hora ninguém esfregando na sua cara o 4K, é toda hora ninguém falando, ah, com VR vai parecer que você vai estar lá. E, cara, beleza, gráfico bonito é legal, mas, cara, não é o principal. E, realmente, isso aí é uma parada, é uma das poucas coisas que eu defendo da Nintendo. E, querendo ou não, cara, a Nintendo, ela sempre preza a jogabilidade do jogo. E o próprio Mario, não só o Mario, cara, até o dentro da E3 foi apresentado lá o Mario versus Rabbit, não sei qual é o nome. E, cara, ele também, você vê que ali também tem um esmero na jogabilidade. Desenvolvimento da Ubisoft, né? Sim. Mas ainda assim, você vê que tem um esmero ali na questão de jogabilidade. É um foco das coisas que tá com a Nintendo, né, cara? Apesar de, mesmo assim, ainda ser Ubisoft. E, cara, esse é um problema que eu achei muito escroto dessa E3. E a cada E3 tá se repetindo isso. Tomara que nessa agora a galera já se ligue. Porra, não, a gente tem que focar mais no jogo. É que todo mundo acha que só gráfico vende jogo, cara. E, porra, não é assim, cara. Se você não tiver a jogabilidade, se você não fizer um jogo divertido, ele vai flopar. Ele vai ser largado de lado, cara. Como tem alguns casos. O Ken falou um detalhe interessante, até pra gente pular pra próxima pessoa, que o Phil Spencer chegou a comentar na hora que ele fez lá aquela apresentação da E3 e no outro dia ele deu entrevista. Um dos jogos que ele sempre tomava destaque, que ele falava, a gente tem jogos novos por aí, não sei o quê. A gente tem o Lucky Tale, acho que é Adventure, né? Eu não lembro o nome direito. Tem esse novo jogo aí e tal, que eu até me enganei, achei que fosse o Conquer na hora. A gente tem esse novo jogo aí. Então, eles sabem, entendeu? Mas é engraçado que hoje em dia é contramão, né? Mas outro dia a gente conversa isso, senão vai ficar um papo muito extenso. Desgraça, fala aí o que é o teu destaque aí da E3, cara, por favor, pra gente. Cara, não saindo da Nintendo, eu vi a conferência daí, tipo, pô, Metroid Prime pro Switch, eu fiquei feliz, porque eu acertei mais alguma coisa naquela porra daquela cartela. Que eu só tenho quatro acertos agora, pelo que eu tô vendo. E, tipo, pô, só foi uma imagem, daí eu fiquei, pô, que merda, né? Daí disseram o Mario, tipo, eu tava no trabalho. Eu não podia nem ver nada. Daí quando vê no Twitter, né, eu começo a falar, caralho, tá tendo Metroid 2, tipo, pra 3DS, deu, caralho, como assim, velho? Tipo, eu peguei o celular, eu usei meu plano de dados lá pra assistir a porra do vídeo. Cara, eu tava quase explodindo, cara, porque eu não tava acreditando, tipo... Não, tu tava eles quase explodindo. Direct, tu tava quase explodindo, ao caralho, que tu pistolou foda lá no grupo do WhatsApp lá, sua filha da puta. Não, então, ih, ratinho! Ele falou sobre o Metroid Prime, não sobre o do 3DS, né? Ah, sim. Mas prossegue. Não, eu tô falando 3DS. Tipo, pô. É. Cara, eu tava. Tipo, quando eu vi o trailer, eu. Caralho, velho! Finalmente! Puta que pariu, cara! E, tipo, por mais que o visual não seja lá aquela coisa que eu esperava, tipo, ele lembra bastante o Other M, só que, tipo, dentro da telinha do DS, né? Daí ficava um bagulho meio poligonal, assim, meio feio. Eu tava, tipo, então, assim, vendo que eles estão voltando com o Metroid, né, cara? Tipo, parece que. Ficou tanto tempo. Foi legal. Sair... O Other M fazia anos que não saía um Metroid 2D mesmo, assim. Daí chegam e mandam dois, assim. Daí, caralho, cara. E eu fiquei puto porque, tipo, 25 minutos de conferência, daí, tipo, eles não apresentaram. Eles apresentaram isso depois, cara. Tipo, que desgraça. Só uma curiosidade aí. O último Metroid 2D que tinha saído era um remake do primeiro. Zero Mission, isso. E esse próximo é um remake do segundo. É o Metroid 2, que é o Return of Samus, que agora é Samus Returns, é alguma coisa assim. Uhum. E, cara, nossa, velho, por mais que o visual não seja lá tão agradável, e agora tá suspeita, porque tem aquele time da Mercury Steam, que é os caras que fizeram Lord of Shadows, e também fizeram um 2D, mas dizem que a Nintendo tá supervisionando mais a parada. Cara, não tem como eu não me empolgar, porque eu gosto demais de Metroid, assim, cara. Tipo, vocês não têm noção. Eu não chego a falar muito, assim, da parada. Inclusive, o Diga está falando isso, eu também sou um putinha de Metroid. Inclusive, talvez numa nova série aí do Locadora, talvez a gente role o de Super Nintendo, hein, cara. Tava aqui em uma das minhas escolhas que eu falei pra vocês. Cara, faz anos que eu não jogo ele, assim, tipo, mas eu jogava direto, assim. Sim, na época, tipo, eu jogava Fusion, Zero Mission e o Super. E, cara, finalmente eles dando valor de volta pra série, né? Tipo, do nada, me desistiram. Tipo, saiu o Other M era pra ser tipo, um novo passo pra série, assim, acabou dando em nada, sendo um fracasso de crítica e público. E, tipo, eles basicamente engavetaram o negócio, assim, que é um bagulho triste, que, porra, eles têm franquia boa pra caralho, assim, é tipo. Pra Capcom, né, cara? Tem franquia boa pra caralho e esconde o negócio. E finalmente eles estão dando o valor que merece, quer dizer, espero, né, já que eles dão suspeito que esse jogo não pode só ser tão bom assim. E isso, né, cara? Calma. Vamos deixar andar. O que eu vi dos vídeos ali eu gostei, cara. E já sai esse ano, cara. Eu já, tipo, sim, sai em setembro. Tá bem pronto o jogo, cara. Eu acho que já tá até. Sim. Deve estar tá só retocando, parece que tá finalizado já. Sim, que é outro destaque, eu acho que até mais da palestra da Nintendo que a palestra geral da E3, né? Desse próximo 9 com a Nintendo. Que porra, cara, a Nintendo ela veio com mais datas definidas do que a própria E3, né, cara? Que é todo mundo é como. Come em 2018, porra. Cara, E mesmo as coisas que não vieram pra, tipo, pra esse ano, tipo, cara, isso que a Nintendo acertou em cheio na E3, cara, que quando a Sony chegou lá, daí todo mundo, eles estão vendendo um monte de sonhos, tipo, Shenmue 3, Final Fantasy, cara, não importa, cara, o negócio é pra fazer hype mesmo, tipo, sair ou não, não importa. E, tipo, daí das conferências, tipo, vai lá e fica aquela... chata pra caralho, trailer longo demais, eles vão lá, mostram coisas simples assim, já deixa louco, tipo, eu não pirei no Metroid Prime 4 porque, tipo, eu só joguei o primeiro assim, não cheguei nem a terminar, eu pensei que você ia dizer que é porque você não tem Switch, mas tudo bem. É, não, mas, tipo, eles não apresentaram nada assim, mas, tipo, Só a tela tinha, o logo já deixou a galera louca, assim, no Twitter, tipo, que eu tava acompanhando. Tá vivo, né? It's alive! Porra, é, eu... Ah, e tem um estúdio que não é a Retro Studios trabalhando nele, daí, tipo, tu fica, caralho, cara, eles não tem nada sobre o jogo, velho. Mas é o cara, o supervisor é o mesmo. Não, mas esse aqui é outra coisa, que o supervisor foi o cara que afundou a série, cara. Quer dizer, não. Quem você tá falando do Sakamoto lá é o cara que fez o ODM lá. Eu não sei, eu só vi isso. Só vi que já não é a mesma Prime empresa. É o mesmo cara japonês que supervisar. Ah, tá. Então, supervisiona, exato. É. Vamos dar um tempo. Tempo ao tempo também, como que ele falou, né, cara? Deixa rolar um pouco, deixa sair alguma, de vez em quando, alguma tela, algum gameplay. Eu acho que a gente vai poder, sei lá, o do Prime não dá pra falar porra nenhuma, porque foi que nem... Prime, o do Metroid Prime vocês podem esquecer até E3 do ano que vem, tá? Aí vai ser o jogo do que finaliza E3 do ano que vem é o Metroid Prime 4. Então, ó, já começou a aposta do Cat aí no Bigo, então foca pode botar, no 3. Pode botar. Então, já vou dizer, essa aí vai valer 3 pontos no Bigo. Então foca no 3DS, né, cara? Então vou puxar o meu aqui também. Eu vou falar pra vocês, eu acho que vocês não sentiram a mesma coisa que eu, porque eu fui o cara aqui que teve a experiência com o Last of Us, né, de todo mundo. E, cara, vou te dizer que quando eu vi o Days Gone lá, eu já imaginava que ele ia aparecer, mas o jeito que ele apareceu, eu vou te falar que eu fiquei bem, bem feliz pra caralho, sim, maluco. Eu fiquei muito feliz, cara. Foi no comecinho da apresentação da Sony, que foi uma apresentação bem mais ou menos... Mas, caraca, cara, mas tá muito maneiro. Eu revi o gameplay pra ver, né? Porque quando a gente viu lá, a gente tava conversando, eu revi agora, vendo qual é o esquema lá, que eu descobri o que ele tava fazendo. Ele não iria, o cara naquele começo, ele não vai resgatar ninguém. Não fala que o outro maluco não vai resgatar ninguém, que o problema não é dele. Só que ele vai porque o cara fala o nome de um amigo dele, ó, fulano tá lá. Aí ele fala, porra, fulano tá lá? Então eu vou. E aí começa tudo. Um ponto que eu tô achando assim, o legal do Days Gone, o primeiro é por pegar essa mecânica do Last of Us e não deixar só preso ali com a questão da Naughty Dog, né, cara? Porra, isso é maneiro ver que... Porque o Uncharted praticamente tem a Tomb Raider, que pegou emprestado um pouco, né? Mas se você ver legal, assim, se você for botar outro pra comparar, não tem. E tendo o Days Gone, e tendo um pouquinho da mecânica do Last of Us no God of War, cara, eu já acho já isso maneiro, a questão de câmera e tudo, sim, sim. Algo mais cinematográfico, não que o God of War não tenha sido antes, mas tá mais parecido. E outra coisa que eu achei foda, porque diferente do Last of Us, que é praticamente, por mais que você não perceba, o cara te coloca num caminho, nos trilhos ali, e meio que o jogo vai te levando e você não percebe, certo momento você percebe, mas a maioria você deixa andar. E esse, aparentemente, parece que você vai ter opções de fazer o quê? Tipo um Phantom Pain, cara. Aí eu falei assim, ah, meu irmão, no coração, tá bem feito, não dá pra falar que assim, ah, tá bonito, mas a trilha é dia 3, né, cara? Qualquer momento, pode descair isso tudo cair por terra, mas, cara, sim, tá a responsa, e eu fiquei feliz de vocês terem ficado alegre também. Mas o negócio que me impressionou muito foi, tipo, a quantidade de zumbi, cara. Tipo, na hora que ele olha, tipo, abaixo da montanha, tipo, cara, tem, tipo, sei lá, velho. Eu brinquei na live que eu falei assim, pô, esse jogo tá rolando no DirectX 12, né? Que até no, quando saiu o hit, ele falou, né, pra ter aquele monte de gente, é porque tava no DirectX 12. Tava no DirectX. Cara, não só isso, cara. Uma coisa que eu, principalmente questão do Desmond, é que ele apareceu na E3 do ano passado. Cara, eu caguei pra ele porque ele parecia aquele jogo de zumbi genérico que todo mundo já viu, né? Você pega uma arma e pá, pá, pá, fica tirando a sua fila de zumbis, vai ficar vindo pra cima de você. É só isso que se resume. E não, cara, ali você viu que você vai ter uma estratégia. Se você quiser agir mais stealth, vai ter como? Tipo, o cara se esconde no mato, arma uma armadilha, chama a atenção dos caras lá pra ser pego na armadilha de urso. Tipo, pô, ele entra escondido ali na cerca. Pô, ele bota uma bomba na... bomba na cerca, explode e vem aquela horda de zumbi maluco atacar a galera que talvez ele teria que entrar na porrada pra resgatar o amigo dele, cara. Uhum. Isso eu achei foda. Ele não é um jogo de zumbi ou não é um jogo no mundo de zumbi. Ele é um jogo de sobrevivência, cara. E isso eu acho que foi o ponto mais legal do... Eu ia falar, cara, que eu ia comentar. Essa parte aí, cara, todo mundo pensa assim, que ele bota a armadilha e eu pensei se eu estivesse jogando, o que eu ia fazer? Que é o pensamento Last of Us, né? O cara tá preso na armadilha e você vai lá e arrebenta os outros na porrada, no tiro. Ele não, maluco. Ele joga a armadilha e o pessoal... Aí, depois, quem puder, escuta o trailer prestando atenção no áudio. Que é uma parada também que eles pegaram do Last of Us. Tem muita conversinha paralela, né? Quando o cara pega na armadilha e começa a gritar de dor, pessoal, não, cara, fica quieto, não sei o quê. Que é a parte que ele anda como se fosse um caminho com uma cerca, e ele olha pra baixo e os bichos estão vindo pra cima. Tá, tá, do barulho. Do... E não só isso, Abel, o próprio, como você falou, no The Last of Us, você faz o quê? Você vai lá, o cara se prendeu na armadilha e você vai lá matar ele. Ele não, cara, ele largou de lado. Ele, não, vou fazer o meu aqui e seguiu a reta dele, cara. Ou seja, não tem aquela obrigação de você sair matando todo mundo que não é um carniceiro, né, cara? Você mata se você quiser. Sim. Sim, eu achei que ele tava armando uma armadilha pra pegar os caras, né? E não, não foi só pra distrair, só foi pra distrair os caras. Sim, e ele vai ter uma parada, o Last of Us ali, o finalzinho que tem aquela questão do urso, cara, você não tem nenhum combate com animais, e parece que nesse jogo, tipo, tu vai ter esse urso modificado, deve ter outros animais também. Então, cara, vou falar pra vocês que eu tô bem curioso, cara, eu tô querendo muito Last of Us 2, mas... E eu acho até que ele, o Neil Druckmann, lançou também um tweet lá, pra não ficar enrolando muito, que eu até fiz uma nova locadora, falando que não mostrou nada do Last of Us 2 por causa do Uncharted aí, do Lost Legacy. Mas eu acredito que ele não lançou também, porque se tivesse o Last of Us ali, podia meio que embaralhar um pouquinho a cabeça da gente e apagar um pouquinho dessa coisa boa que o Days Gone tem, cara. É, só uma coisa, Abel, só pra deixar claro aqui, pra quem não lembra da cena do urso, tipo, o urso ele não tava... Ah, o urso atacando, não, cara. Era um urso que tava com a cerca de arame farpado enrolado nele, cara. Tem um machado, uma faca não, ali, não, um negócio aquilo, assim. Aquilo ali era, pelo que eu me lembro, pelo que eu notei, era pilastra, né? Era pilastra da cerca, cara. Exato, tá, e tava enfiando, porque pelo jeito ele rompeu, cara, a cerca de arame farpado. Ô, louco. Olha só eu. Não sei, será que vai ter essa mecânica também de impacto, cara? Que eu acho que a última vez que eu ouvi isso sendo usado foi lá no PlayStation 3 com o The Force Unleashed 3, né, cara? E teve esse trabalho, tipo, ah, se você jogar o cara de um jeito, vai quebrar de um jeito. Se você jogar de outro, vai outro. Será que esse jogo ele também vai trabalhar nesse esquema? Tipo, ah, se o urso vir pra cima com você com tudo. E tem uma cerca na frente dele, ele vai bater na cerca, a cerca vai agarrar nele, vai fazer dano nele, e ele ainda se vai vir em cima de você mais puto ainda, cara. Será que eles vão trabalhar com esse tipo de coisa? Quem acabou de melhorar o jogo, hein, cara? Mas... Acabei de botar a expectativa de todo mundo lá no alto, né, cara? E seria muito, muito legal se acontecesse isso, mas, enfim, vamos... Tem que esperar, cara, tem que esperar até ano que vem, não dá pra falar muita coisa, deve sair mais gameplay aí nas Sony's Experience, né? Provavelmente no evento do PlayStation Experience deve ter o jogo pra galera dar uma testada. E eu acho que até dezembro aí a gente deve ter algo mais firme disso aí. Beleza? Desgraça. Particularmente, por mais que a gente reclamou da conferência da Sony, eu também achei que foi um dos grandes defeitos da C3, que tipo, teve coisa que durou tempo demais, assim. Não no sentido de, meu Deus, como tá chato isso aí. Tipo, negócio que tá bacana, depois vai ficando, tipo, cara, já vi, tá legal, cara, pode ir pra outra coisa. Daí, tipo, não acabava. Mas um negócio que eu acho que teve o tempo suficiente, mas infelizmente deu leak, todo mundo já sabia o que esperar, que é o remake do Shadow of the Colossus. Confirmaram o remake, cara. É, falaram que remake porque parece que ele tá sendo refeito de novo, né? Ele tá sendo refeito com as novas aí, essa porra toda. Sim, sim, a nova engine, tipo, a movimentação do boneco é diferente, assim, o negócio provavelmente vai ter um FPS melhor do que a versão do PlayStation 2, que geralmente dava umas quedas gigantes, assim, sim, de vez em quando. Eu acho que o mais importante, né, desgraça, agora só o personagem vai mexer como gente, né, cara? Que é uma coisa sensacional, sensacional do Shadow of Colossus, que seu personagem se mexe como qualquer coisa, mesmo como uma pessoa comum, né, cara? Porque, porra, e o cavalo, pelo amor de Deus, melhorem a porra da mecânica do cavalo. Ah, que isso, agora achei ruim, cara. E pra mim, eu nunca achei, tipo, nossa, que coisa horrível, assim. Não, cara, é uma merda, cara. Era ruim demais, Não, duas coisas, assim, tipo, eu já vi gente reclamar que se mexer com o boneco lá era ruim de escalar, não sei o quê. Eu nunca tive problema particularmente com isso. Não, com isso não, cara. Mas cavalo, ele se mexe errado. Não, cara, o cavalo... É que o cara... Não, é que... O bagulho dele se mexer errado é porque ele é um cara magrelão, assim, que não tem muita habilidade, então ele é meio tortão, assim. Sim, agora mas, não, mas o desgraço, o cavalo, ele tinha uma vontade própria, cara, ele tinha horas assim, que você tá muito, principalmente no PlayStation 2, tá? Na versão do PlayStation 3, eles deram uma melhorada nisso, o cavalo é mais fácil de controlar. Mas, cara, no PlayStation 2, tinha hora que você tá andando com ele, do nada ele começa a desembechar pro lado que você não botou pra ele. Cara, vai sozinho. Não lembro disso, cara. Eu acho que seu disco pirata aí, o Cavaleiro Zoado, cara. Arroba a Polícia Federal. Não sou só eu, cara. Tu vai aí, outro jogar e muita gente reclama isso. Tu tá andando com o cavalo de um jeito, daqui a pouco ele desembesta e ele vai botar essa porra é essa, cara. Esse cavalo tá sacanagem. Só deixa eu... A gente tava discutindo ainda há pouco, eu e o Ken no grupo do WhatsApp lá. Vou levantar a bola aqui. Vocês acham que tem alguma chance de ter algum conteúdo extra? Além do jogo original? Originalmente, o Shadow of the Colossus era pra ter, tipo, uns 32 colossos, assim. Caramba. Mas era pra fazer. E, cara, eu espero que pelo menos eles adicionem, sei lá, uns 5 novos, assim. E eu espero que, tipo, mudem aquela... Acho que era a batalha final, era, tipo, a mais fraca do jogo, assim. Por mais que seja, tipo, um bicho mega gigante, não sei o quê. Cara, pra mim, tinha que ter, tipo, um nível... Imagina você tá andando, assim, numa ilha, procurando colossos, assim, daí tu entra numa caverna. Tipo, tu não pode usar a espada pra verificar onde tá, né? Aí tu vai andando, e tu percebe que tu tá dentro do Colossus, assim, ele é tipo o tamanho de uma ilha, assim. E aproveitar que o PlayStation 4 é o suficiente pra fazer isso. O bicho é gigantesco, assim, cara. Pode ser, tipo, o chefe final. Desgraçado, acho que isso aí não vai rolar, não, cara. Eu, sinceramente, como fã do jogo... É, bem improvável, cara, mas vai saber. Cara, eu como fã do jogo, como fã desse universo, assim, eu gosto muito do Ico também. Cara, eu acho que, primeiramente, dá pra se fazer uma... Eu gostaria que tivesse uma história da ilha, né, cara? Um aprimoramento da história da ilha. Seja que só por coisa na parede, tipo, sei lá, tem essa... Que você tá passando no celular e, peraí, tem essa... Tipo, o negócio era meio vago no PlayStation 2, né? Como é que tu, vou caçar lagarto e comer, sei lá, manga aqui. Cara, exatamente. E você vê que tem muita construção. Cara, uma das fases, você tá... pra derrotar um dos colossos... Cara, é um coliseu, cara. É um coliseu que aparentemente a galera era jogado lá pra enfrentar aquela porra daquele bicho. Que é até aquele que cospe tipo uma fumaça elétrica, né? É tipo um lagarto. E, cara, eu ficava olhando pra isso, cara. Você vê que cada lugarzinho ali tem uma história, tem alguma coisa. Mas, tipo, o jogo ele não envereda nisso em nenhum momento. E principalmente, ele tem uma história ligada com isso. E, tipo, eles cagam pra isso. O jogo ia ter um final alternativo, ia ter um caralho todo. E eles não fizeram pela limitação do PS2. Então eu espero que tenha isso, cara. Que, tipo, a ilha não seja só aquele negócio isolado que é tu monta no seu cavalo com vontade própria e. Vou pro ponto X. Pá, pá, pá, tá, música épica, subi, matei. Porra, ponto Y. Pá, pá, pá, música épica, matei. Ponto J. Cara, querendo ou não, apesar de ser um jogo muito foda, tem hora que isso é chato. Tipo, você faz uma versão e. Em 4K, só pra fazer isso tudo de novo. Só pra fazer isso tudo de novo é meio foda. Então eu espero que tenha uma interação maior com a ilha. Tipo, que a ilha tem uma história, que você descubra, afinal de contas, quem era o tal do Dormin, qual era a interferência dele, por que, que ele teve que ser preso. Porque tem um porquê de ter isso. Ou então, ou pelo menos me entrega o 17º Colossus, né, cara? Que era uma coisa. Cara, e esse jogo era tipo a Mona Lisa do PlayStation 2, porque nego especulava pra cacete, cara. Eu lembro que tu podia subir lá no final da torre, né? A guria morta lá. Tu podia subir lá, que era o caminho que o cara entrou, daí disse, não, tem um caminho secreto lá pra tu ir pra outro lugar, onde tu vai enfrentar um outro colosso, essas coisas. Tipo... Cara, tinha gente que dizia que depois de você comer todas as frutas, né, que esse é um lugar no jogo também que é um lugar muito estranho, né, cara, que você come, tem um monte de fruta no chão, e se você come, você perde vida. Que dizia que quando você comia todas as frutas, o último colosso, ele arrebentava uma parede e aparecia, tipo, ele arrebentava o tempo. E você tinha meio que lutar com ele, como se ele fosse a porra do tempo. É porque é foda, cara. É o que vocês estão falando. O Shadow of the Colossus em si, ele dá. Ele abre pra muita coisa, né? Ainda mais pelo mapa dele ser. Não ter nada, né? Você, os colossos e os largatinhos, as águias, entendeu? Então, ele te abre pra muita coisa. Ele faz uma parada que tem no Dark Souls, né, cara? Que você vai nos lugares, como quem falou. E ali nos lugares você imagina, pô, caraca, aqui tinha, tipo, aquela parte que é no... Você tá, tipo, debaixo da caverna. E aí tem um outro bicho lá que você anda como se fosse, tipo, não os prédios, mas umas construções antigas assim, que tem a escadaria e tal. E você fica falando assim, caralho, será que teve uma cidade aqui embaixo, alguma coisa assim? Então, ele te deixa você criar, até que por mais que... Foi limitação, mas é uma parada meio legal do jogo, entendeu? Porque você bota a tua cabeça pra pensar e especular. Eu vou te falar que eu sou meio cético, acho que não vai rolar isso tudo, não. Mas Entendeu? É algo bom. É um jogo foda, gente. É um jogo único. Eu acho que essa parada também de ficar dando esse destaque ali tudo, tira a mágica. Eu, pra mim, quando foi o momento mágico, porque eu peguei ele sem saber o que que era, eu fiquei puto no começo, porque eu fui andar no cavalo, não tinha nada no jogo. Entendeu? Não sabia fazer porra nenhuma. E um colega me explicou, tu bota a espada no sol, o que que acontece? E quando tu pega o caminho e descobre o primeiro colosso lá andando, você fica assim, caralho. Eu falei, a mesmo sentimento, tipo assim, que eu tive um pouquinho com esse Mario novo. Falei, caraca, eu nunca tinha visto algo e tem toda essa mágica. Mas enfim, puxa, depois um, sei lá, um podcast. Ah, o chefe veio aí pra gente falar de Shadow of the Colossus e Ico. Mas, vamos lá. Ken, aproveita tu que já tava falando, puxa tua outra notícia também. Cara, vocês vão notar que eu, pelo menos, vou puxar mais coisa. A gente vai puxar agora no final mais pra Sonic, que eu acho que foi a da Sonic que quase todo mundo viu, né, cara? E, porra, não podemos deixar aqui de falar, eu acho que é um jogo que salvou a palestra da Sony, né, cara? Que é o Homem-Aranha, né? Porra. Eu quero fotos do Homem-Aranha. Chega dessa piada. Na minha mesa, esqueceu da minha mesa. Na minha mesa. Nossa, mas que eu quero pedir aí pro belo editor, cara. Ou quem vai editar, pô, música do Ramone subindo, por favor, aí, pra gente falar. mas agora falando sério, cara, o jogo do Homem-Aranha, ele é uma parada, do Isomaniac, ele é uma parada muito esperada desde também da E3 do ano passado. São da roda, né? Cara, como a galera já falou, cara, a conferência da Sony, ela foi um remake da conferência do ano passado, tudo que teve no ano passado teve nessa. Mas, cara, a gente simplesmente pôde ver o jogo funcionando, cara. Tinha barra de vida, tinha golpe, tinha mapa. E, cara, o jogo, ele tá muito bonito. O uniforme ainda que pra mim, tá muito berrante. Ele já não te incomoda mais. Porque, cara, a interação do cenário, o modo do Homem-Aranha ali, tá tão bonito, cara. E tá muito foda. E o melhor de tudo, tem muita gente falando, nossa, esse jogo agora o Homem-Aranha anda pela parede, o Homem-Aranha faz não sei o que, até o... Porra, ele é o Homem-Aranha, caralho! Não, cara, mas anda correndo, né? Dá uma corrida. Tipo, muita gente, caralho, agora o Homem-Aranha faz aqui. E, cara, eu digo exatamente o contrário. Não, cara, isso aí já teve em vários jogos do Homem-Aranha. Sim, no filme, cara. A única coisa que eles estão fazendo agora é trazendo de volta e usando da maneira certa, cara. Tipo, é mundo aberto, é o Homem-Aranha fazendo várias manobras, não é algo difícil, é ele batendo, pulando, prendendo o cara na parede. E, cara, você deu pra ver que ele vai ter umas gags disso também, né? Que ele jogou uma teia na parede, aí quando o cara passou, prendeu o cara no container, né, cara? E o melhor de tudo, eles estão usando um vilão que eu, pelo menos, não conheço. Não faço ideia se tem nos quadrinhos, não. Ele me lembrou quem? Desculpa, até te interromper. Ele me lembrou quem? Aquele vilão do... Daquela história que eu até gosto, cara. Caralho, o Homem-Aranha, agora que só tá vindo... Eu vou lembrar, cara. Fala aí, desculpa. Vou até pegar o quadrinho aqui pra lembrar. Não, mas tudo... Cara, o melhor de tudo é que depois de você ter toda a cena de ação espetacular, né? Homem-Aranha espetacular, olha aí. Cara, você ter tudo... No final, quando você achou que o vídeo acaba, entra o elemento Marvel Filmes, né, do negócio. Surge uma cenazinha depois e tu vê que o jogo ainda ele vai trazer o Miles Morales. Porra, isso foi bacana. A história que eu tava falando é o Homem-Aranha de Volta ao Lar, cara. Ah, aquele vilão de Volta ao Lar. Não, mas aquele ali que você tá falando é os caras lá da família lá do Totêmico, né? Que é o cara que soube os poderes. Sim. Eu esqueci o nome dele agora, mas não sei de quem que você tá falando. Que veste roxo. Sim. Porra, foi foda. Uma edição boa também foi botar a mecânica do Batman pro jogo de luta do Homem-Aranha, porque fez diferente. Apesar do Batman bater muito rápido, porra, quem bate mais rápido que o Homem-Aranha, né? Caralho, o Homem-Aranha é praticamente o The Flash, cara. Ele saiu varrendo os caras na porrada, né? Usando teia, usando tudo. Cara, o jogo tá foda. Aquelas cenas cinematográficas dele correndo atrás do helicóptero, tá do caralho, meu irmão. Tá do caralho. Eu quero o Homem-Aranha de mochilinha de teia. E o Homem-Aranha fazendo, cortando fio de telefone pra poder ligar pra tia May. Só isso. Aí é o jogo perfeito do Homem-Aranha. Cara, eu acho que vai rolar, cara. Pelo climão do jogo. Tá, cara. Tá com cara. Pô, essa questão do Miles Morales no final foi muito bacana, cara. Todo mundo, quando olhou assim, até quem não conhece muito, falou, caraca, maluco, é ele, não sei o quê. Pô, isso é maneiro, cara. Eu operei, cara, porque normalmente, como ele teoricamente parece um novo jogo do Homem-Aranha, ou seja, ele é um novo universo do Homem-Aranha se iniciando. E, cara, já com isso, já você ter esse insight de que vai ter outros personagens do universo do Aranha, ficou muito bom. Eu fico feliz que, aparentemente, isso só mostra quanto o Miles Morales está fazendo sucesso, né, cara? Que é um bom personagem, tem ótimas histórias. Então, cara, isso me deixou muito feliz, não só como um cara que tava esperando o jogo, mas como fã de quadrinho. Isso aí, foda-se, Ben Healy. Menino Cat, fale tua Só um pouco, o desgraça não falou nada aí do Homem-Aranha. É, vocês não vão falar do Homem-Aranha, vai ser isso. Sim, né? Tava esperando vocês falar, né, o negócio. Cara, não, eu tava coletando os pensamentos aqui pra depois falar. Que, assim como o Dragon Ball, que eu, tipo, a movimentação tá muito bonita, nesse Spider-Man também, o bagulho tá muito. Dá pra ver, tipo, que tu é o Homem-Aranha, cara, de qualquer forma, assim. Sim. Não é tipo. Não é tipo o jogo do PlayStation 1 que tu joga a teia e só vai indo pra frente, assim, de boa. Só escala, não fala assim. Mal desse tipo de jogo, não. Esse jogo. Não, só tipo, é coisa limitada do tempo, né? Tipo, mas, cara, é muito rápido, assim, por mais que tenha alguns quick time events, meio. Aquelas coisas meio desnecessárias, assim, é, mas eventualmente tem, né? Não tem o que fazer. Mas, cara, é, tipo, ele fazendo parkour, ele, tipo. Sempre tem, tipo, parkour. Uma piri... uma... É, parkour. Inclusive, o Cat mandou essa piadinha na hora, né, cara? E piada em fora. A mirinha, que, tipo, mostra, tipo, tu aperta, eu acho que é o L1, que tu vai direto pra aquele lugar. Tipo, ele já vai tacar a teia e já vai indo pra lá. E, tipo, cara, a teia desse jogo é o bagulho mais poderoso do mundo também, que ele faz mil coisas, sim, na parada. Mano, ele segurou aquela porra de construção. Sim, sim. É assustador, né, no jogo do PlayStation 1, que ele podia até mandar um escudo ao redor dele e explodir o bagulho, cara. Caralho, isso era muito massa, cara. Eu gostava. Ele fazia uma luva de boxe. Porra, isso era maneiro. Sim, isso era quadrinhos pra cacete, né? Era desenho pra caralho, né? Que desenho do Homem-Aranha da Fox. Cara, e pior que só digo uma coisa, hein? Não rolou o DLC, né? Pensei que já iam mostrar o DLC do jogo, mas não rolou o DLC do Homem de Ferro. Tá. Sim, exatamente. Eu ia criticar isso agora. Só faltou. Cara, eu fiz ela 3 vezes na live. Tem que fazer aqui, cara. Faltou Robert Downey Jr., né, cara? Porra. Faltou o Tony Pinga. Mas vê ele que tinha. Cara, quer ver um jeito de ter feito essa apresentação foda? Na hora de anunciar o Homem-Aranha, ficava tudo escuro, acendia a luz e vinha o Robert Downey Jr. até o meio do palco, cara. Nada, cara. O Iron Man tá no Marvel vs. Capcom, cara. Não precisa. Pera aí. A gente só vai falar dos vacilos da E3 no final, né? Não vou começar agora, não. Só finalizando o Homem-Aranha, eu queria só dizer que como tu comentaste que ele tá parecido com o Batman, né? Agora, realmente, aquele sentido aranha do Batman vai fazer sentido no Homem-Aranha. Né? É verdade, né? É verdade. É verdade. Mas aproveita que você já tá falando, Cat. Puxa a tua aí. Ah, então, eu pensei o que eu ia falar. Agora, eu ia falar do South Park, mas já é um joguinho velho e já diário. E por mais que eu seja empolgado, todo mundo já sabe de que se trata. Então, eu vou falar do Beyond Good and Evil mesmo, que foi um trailer que... É, cara, assim... Sabe, sei lá, saiu umas fotos assim, aí todo mundo começou a especular, ah, então esse jogo existe, mas ninguém. Como assim esse jogo existe? Tentar... Não, tipo, esse negócio que Beyond Good and Evil é tipo um clássico, assim, tipo, como é que é, underrated, tipo, jogo cult. Porque tem nego que jogou essa parada, tipo, ele é um joguinho estilo meio que Zelda, assim, tipo, de andar de mundo em mundo, entrando em dungeon, assim, fazendo os bagulho. E, tipo, nego chupa pau desse jogo anos e anos, assim, tipo, sim. Ah, cadê a sequência? Não sei o que lá. Sim. E lembro que ano passado tinha saído uma arte, acho que era daquele porco, né? E do nada, assim, começa esse trailer ser, tipo, e uma coisa impressionante também nesse E3 que a Ubisoft não mandou mal, cara. Tipo, verdade. Até aquele dia acidente, cara, até aquele dia acidente não foi, tipo, tão horrível, assim. Foi curto. Foi curto. Mas ainda assim foi vergonha alheia. Isso eu tenho certeza. Tava chocado. Só concluindo, isso que o Desgraça falou da foto que apareceu ano passado aí, foi aí que eu descobri a existência desse jogo. Tipo, eu nunca nem tinha... Pô, ele teve de graça aí, cara, uma época naquele aniversário da Ubisoft, de acho que 30 anos, né? Eu tenho esse jogo, peraí. Ele teve de graça, cara. Inclusive, baixei ele no joguinho até agora. Enfim, esse trailer me convenceu fodamente que esse jogo tem tudo pra ser bom, tá ligado? É, o trailer ficou muito massa e... Eu não sei nem do que o jogo se trata, não sei nem como é que se joga ele, nem qual é o objetivo, assim. Mas o trailer ficou foda pra caralho. É, deu uma sensação de aventura, assim, de personagem que vai fazer aqueles assaltos incríveis e consegue se livrar, sabe? Cara, eu não sei. Me convenceu, assim, muito bonito que esse trailer, né? Caralho, pior que eu tenho ele na Uplay, velho. Meu Deus. Todo mundo tem um jogo e ninguém jogou, cara. O jogo é tão foda que a gente nem jogou, né? E a gente sabe que ele é bom sem jogar, olha só aqui. Cara, eu vou te falar a verdade que, pô, o trailer, pra mim, ele só ficou, cara, mais um trailer aí da E3, com personagens antropomórficos participando de um filminho gigantesco. Não, peraí. Antropomórfico, velho. É, desculpa aí, doutor. É, mas porra, cara, tipo, achei legal, bonito, mas cara, pra mim ele ainda não me pareceu, não. Se me derem um gameplay, ou pelo menos me passarem o primeiro jogo, que eu não sabia nem que existia, eu posso dar uma opinião melhor, cara. É que o negócio é que, o problema é que foi coisa de, tipo, que nem dizem, né, só mostrar um bagulhinho assim, tipo, cara, sendo da Ubisoft, provavelmente vai ser um bagulho de mundo aberto, então... E você vai subir no topo do negócio e aí vai girar a câmera. Eu acho que ele vai descobrir no final que ele se passa no futuro do Assassin's Creed, né, cara? Porra. Não, bem algum provável. Alguém da Ubisoft fez algum comentário que meio que falaram que vai ser meio que GTA, assim, no espaço. Caralho, que, caralho, agora eu tô curioso mesmo. É, eu não tenho certeza do que eu tô falando, mas tem, né? Acho que é isso. Roubo já tem, né? O macaco vai lá roubar a parada e vai embora. Exato, vai ser aí você já vê o preconceito, né, cara? O bandido é que é um macaco, olha só que merda. Nossa, que piada mesmo. Hoje eu tô foda, hein, cara? Caralho. Oi, e o porco é o cara rico também, tipo, lá que tem a negociação, né? Mafioso. É, mas. Porra, preconceito com as demais, cara. Não, mas sim. Pelo que eu entendi, no primeirão lá, tem um pouquinho disso também, né? De que eu acho que os animais. Sim, é. Essa coisa, eu não sei nem de qual cultura que é isso, mas que o porco é isso, né? Aquela coisa mais gananciosa, o macaco é o malandrelson, né? Que pega tudo, sai correndo e ninguém pega ele. Entendeu? Aí, se vamos supor, tiver o cachorro, é o corajoso da parada, enfim. É, então. Ó, vocês sabem como é que funciona no primeiro jogo essa questão do. Eu sei que tem também animais humanos, assim. Animais humanos? Animais humanizados, sei lá como é que eu posso denominar isso. Mas assim, só pareceu ser. Pareceu só os dois, né? Só o macaco e o porco, ou apareceu uma. E uma mulher com um porco, né? Tinha uma galera. A questão dos animais mesmo. A questão dos animais, porque depois que ele chega lá na nave, também é só o humano que tem lá, né? Ah, um detalhe desse jogo que se aí é prequel também, não é? Você consegue sendo dois. Os dois vão ser prequel? Então, a gente vai poder jogar. O 2 vai ser. Olha só como é esquisito na frase. O 2 vai ser prequel, né? Entendeu? Mas, enfim, eu também. Eu acho que a maioria da galera, até quem não conhece assim que nem a gente, ficou animado. Até porque a animação tá. Assim, sendo redundante nas palavras, tá animal, né, cara? E já fazendo a piadinha com os animais. A animação tá do caralho, tá muito bem feita. Animada e animal. Puta e animal, tá do caralho. Mas enfim, deixa eu puxar a última notícia, que é a minha. Era um jogo que eu não tava esperando nada, que eu sabia que ele ia estar, mas também qualquer coisa, mas vou te falar que eu me animei, foi o Sea of Thieves, cara. Lá da Rare, né, com a Microsoft. E vou te falar, cara, que o jogo é bem simples, mas, cara, me chamou muita atenção essa questão desse multiplayer dele. Tá com cara que na hora que você for jogar vai ser uma merda, cada um por si, entendeu? Todo mundo vai junto, mas cada um vai por si, pra um canto. Cara, mas o jogo, essa questão dele, aquelas coisas de pirata mesmo, você tem que olhar a bússola, ter as coisas. E o outro trailer também que eu tive que ouvir, ele sozinho, né, que na hora que a gente tava... vendo lá, a gente tava comentando, e o narrador, ele vai brincando toda hora com aquela voz de tipo, de filme de pirata mesmo e tal, de não, você tem que ir por aqui e tal, e quando ele chega naquela parte das caveiras, lembra bastante o primeiro Piratas do Caribe, né, que do nada quando pega o tesouro surge as caveiras e tal, e porra, cara, eu acho que esse jogo, cara, pelo amor de Deus, Microsoft, se você estiver me ouvindo, cara, eu não sei nem como é que tá o andamento desse jogo, mas cara, faz crossplay, cara, crossplay que eu digo assim, aquele cross online, né, faz com PC e videogame pra ter sempre gente dentro do jogo, entendeu? Sim, esse é um jogo que é dependente totalmente do... Precisa de gente ali pra manter o jogo vivo. E pelo que eu entendi, eles não estão querendo nem fazer aquelas coisas malucas que tem esses jogos online, que nem o... Eu cito sempre aqui o Mu Online, né? Que entrava, tinha 30 mil pessoas dentro da cidade lá, mas parece que a tripulação em si, quando você pega um barquinho, é pouca gente, é 4 pessoas. Quatro. É o que demonstra ali no player, que é até bom, cara, que não fica uma loucura total, todo mundo tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, cara, parece que vai ser um jogo interessante pra caraca. Não acredito que vai ter campeonato de Soft Chiefs, não acredito que vai ser nada, assim, louco, mas vai ser isso, entendeu? Vai ser bom, entendeu? Vai ser bom. E tá engraçado, né? Tá meio cartunesco quando o cara entra dentro da bala, do canhão, né? E é disparado pra ilha ou pro outro lugar. Tá bem cartunesco, assim, tá bem legal, cara. Ele parece aqueles jogos mais antigos, no final dos anos 90, de computador, sabe? Que a galera entrava na luta pra fazer um X4, assim, só pra brincar, sabe? Tá? Diversão pura, assim. Eu me interessei bastante por esse jogo. É engraçado, né? Porque quando você pensa dessa questão da Rare e os multiplayers, ela geralmente sempre fazia as coisas pra fazer 4, que é aquela época da Nintendo, né? Provavelmente quem sobrou lá ainda tem esse vício ainda, né? De, pô, vai fazer um jogo? Não, tem que ser pra 4 pessoas de um lado e 4 do outro. Ainda tá com esse vício, mas Porra, tava legal. Não sei se o Cat, eu acho que gostou também, tinha comentado, mas não sei se o de graça e o Ken se sentiram alguma coisa também, ou se, vou passar. Eu nem vi, cara. Tô com desgraça nessa, cara. Também não me liguei muito nesse jogo. Mas pelo que você falou, cara, até brinquei aqui no chat aqui. Cara, tá muito negócio de... Tá parecendo uma pista simulator, né, cara? Pô, tem um pouco disso também, Ken. Aí tem a zoeira, cara, entra ali. Cara, pelo que você tá falando, parece ser um jogo divertido, mas eu teria que realmente olhar pra ver qual é a do jogo, cara. Tá. Tipo, não aparece ideia pra... Pra complementar, assim, Sea of Thieves, e aquele jogo da Ubisoft lá, o Skull and Bones, que também tem a mesma coisa. Cara, eu nem vi esse game. Depois que eu já tinha visto Sea of Thieves, eu falei assim, tô legal de pirata, cara, não vou nem ver. Esse jogo aí, pelo que me falaram, é o seguinte, é o modo online do Assassin's Creed Black Flag, separado, assim. É basicamente vão cobrar um novo jogo por aquele modo online. Cara, é um negócio que... Olha só, velho, tipo, eu vi esse jogo, tipo, é aquele negócio, pô, que legal, pirata, né, bagulho mole bacana, né, tipo, pensa, cara, eu vou jogar isso aí, eu vou enjoar em, tipo, 2 horas, cara. A animação de desgraça, pô, legal, pirata. Não, até aquele Starlink que a Ubisoft mandou, que era, tipo, montar navinha, eu achei, tipo, um bagulho muito mais legal, assim, tipo, sim. Tu monta a tua navinha, assim, tu coloca no teu no Switch ali, pelo jeito tem até o DualShock 4 na parada pra tu... Vai ter pros 3, vai ter pro Xbox também. Cara, eu achei uma ideia bem legalzinha, assim, cara, tipo, não sei como é que vai ser o jogo, mas só montar a nave, assim, tipo, gente que gosta de bonequinho, essas coisas aí, é um bagulho bem interessante. Assim. Ah, você... Pô, desculpa quem fala. Vai lá, Bela. Não ia falar, já que a gente começou a andar por esse lado aí das bananadas, até aproveita, Ken. O pior aí, cada um fala uma aí. É, eu acho até o meu vai ser um pouco surpreso ou não, sei lá, mas eu acho que vai ser um pouco inusitado. A minha escolha é o Detroit, cara. Como eu apelidei. Eu ia falar desse também. Né? Como eu apelidei lá na live, o Black Block The Game, né, cara? Que simplesmente ele vinha com ele na E3 do ano passado. Ele vinha com uma ideia bacana de que você seria um detetive. E nisso, você teria várias ações para fazer, dependendo da ação que você escolhesse, ia ter um resultado. E você poderia tomar outro rumo para aquele resultado não acontecer. Simplesmente, eu não sei o que caralho aconteceu, o jogo virou uma mistura. É 3 protagonistas, pelo que eu vi. Olha só, bananado. Antes era um protagonista com a questão da escolha. Agora já tem 3 protagonistas, tá aparecendo muito aqui o... Aquele jogo lá de hack que nunca dá certo lá da Ubisoft, esqueci o nome agora. Watch Dogs. Não, Watch Dogs, o 2 pelo menos deu certo, não tem nem, tipo, só tem um protagonista na parada que você tá falando. É. Véio, porra. Não, cara, e tipo, porra, cara, é um negócio totalmente assim, fora do padrão. Agora, não, agora cara, tem uma questão. Jogaram de alguma... Heavy Rain? Não, cara, não joguei. Cara, mas aí que tá, o jogo ele te prometia uma coisa, ele já tá entrando em outra vibe, cara. Ele realmente você. Até não só eu falei isso, pô, muita gente que participou da live. O Chant sozinho em casa, o Buma pelado. Pô, eles falaram também, pô, eu pensava que a ideia desse jogo. É verdade. Pô, eu pensava que o jogo ele ia pegar numa vibe, e sinceramente, ele tá, pra mim, lembrando muito aquele Remember da Capcom, cara. E, porra, esse jogo ele tinha a mesma pegada. Ele tinha uma ideia muito foda, mas só foram enchendo de coisa, e o jogo foi uma decepção só. E eu tô achando que esse jogo ele tem grandes chances de ser uma decepção foda. Cara. Olha só, eu lembro do primeiro trailer desse jogo que tipo, não mostrava quase nada, assim, só mostrava que tinha uma sociedade que humanos e androides viviam juntos, não sei o quê. Daí mostrou que tipo, tinha uma mina de cabelo curto e loiro, que provavelmente era a protagonista número 1 da parada, né? Depois vem o cara detetive lá, e agora vem esse Black Block aí, louco, que... Cara, o problema é que o cara que fez o Heavy Rain, o Beyond Two Souls, o Fahrenheit, e aquele jogo do David Bowie lá, o Omicron, esse cara, ele tem algumas ideias interessantes, só que ele caga tudo, cara. Ele é tipo, imagina o Hideo Kojima, que é aquele cara que não conseguiu ir pra cinema, daí foi fazer videogame. Só que esse é o cara que caga a parada, em vez de fazer algo decente. Então, é tipo, tu vê, cara, que legal, mas não, esse jogo vai ser uma merda, 75% de certeza, cara. Sim. Daí, tipo, tu vê, depois que eu vi isso, os caras revoltando e blá blá blá, queimando tudo, tipo... Cara, não é interessante, velho. Tipo, sei lá, coloca um bagulho mais simplista, assim, não precisa, tipo, ter batalha segurando os drones lá, da polícia, tacando molotov, tacando caminhão, pô, vai se perder, eu me senti naquela época lá do protesto, lá da passagem de ônibus, vendo aquela porra, cara, Porra, não vai ter Copa? Não... Pô, dava pra fazer no Brasil essa porra. Quando o jogo imita a vida, né? É, cara, tipo, caralho, a ideia inicial do jogo era tão legal, cara, que tipo, é uma parada, que você tem você pode correr por várias linhas de decisão, você tem acesso a isso, e tipo, porra, tu tem que escolher a melhor, e ainda assim, dependendo dessa que você escolher, vai ter perdas, cara. Tipo, porra, é uma parada bacana. Não, cara, cagaram a porra toda. Agora ele virou um, querendo num jogo genérico ali, que tem um cara que vai comandar uma revolução. Porra. Além de tudo, o trailer foi chato pra caralho. Demais, ele foi o maior da conferência da Sony, cara. Porra, por quê? Sim. Não acabava nunca essa merda. Sim, sim. Não, é legal que eles mostram tudo isso e o jogo não tem data de lançamento ainda, cara. Não sei que eles dão tanto moral pra esse estúdio que fez o Beyond Two Souls e o Heavy Rain, não sei se os jogos fazem tanto sucesso, assim, o Heavy Rain até... Não, o Heavy Rain faz sucesso, mas o Beyond Two Souls também tem uma moral. Não, cara, Beyond Two Souls, pelo que eu sou, não foi muito bem, não, cara. Quanto mais a própria empresa culpava até o próprio The Last of Us por causa disso, cara. É grande. Porque o jogo era muito... A galera fala que o jogo aparentava não, ser... Não, esse muito... jogo é uma... Porra de uma vergonha ali do caralho também, cara. É o William Defoe e a Ellen Page no tipo no pior, poço, né, cara? Assim, cara. Sim, tipo, sim, cara, esse jogo eu tenho que jogar só pra saber. Tipo, eu vi um monte de stream de gente jogando. Esse é um bagulho, jogar pra falar mal aqui. Nossa, parece ser divertido pra se envergonhar. Sim, e falaram que, tipo, o jogo ele tem, assim como o Red Rain, essa questão de decisão, quick time e tal. Diz que no jogo, se você errar, acertar ou escolher errado, não dá em nada, segue normal, cara. Falou que, tipo, é praticamente só você sentar e assistir, independente do que acontecer. Poucas vai ser as vezes que realmente você vai ter que interferir no jogo, cara. Então, se você deixar o controle... Eu acho até que essa reclamação era do general do Panda do Imoto Castelo. Se você largar o controle na mesa e ficar assistindo o jogo, ele falou que aí o jogo anda sozinho, cara. Porque não tem interferência nenhuma. Realmente, parece que é um jogo bem fraco. Falando em coisa fraca, vou aproveitar aqui pra puxar o meu. Que foi uma coisa que quase me tirou. Eu gostei muito da E3, achei uma E3 assim, bem balanceada, bem direta, entendeu? Bem Nintendo Direct mesmo. Foi bem. Falava alguma coisa em coisa. Mas teve uma dessas empresas que fez a mesma coisa chata de sempre, cara. Eu fiquei muito triste. Eu achei que é uma que ia mudar, que até apresentou coisas legais nessa E3, mas aparentemente só vai mudando o que vem. Que foi a EA, cara. Cara, a conferência da EA, meu irmão, teve coisas maneiras e tudo mais, só que, caralho, quando começou aquela parte, eu gosto do FIFA, cara. Mas não, que não sei o que, a gente tá calculando, não sei o que lá, e foi mostrar, e o Cristiano Ronaldo falou, e, caralho, toda vez tinha isso, eu falei, porra, pelo amor de Deus, cara. O Cat, tu aguentou ouvir tudo? Então, eu ouvi tudo, mas, assim, eu acho até que eles não têm como não mostrar isso, porque isso... É o que maneiro pra eles. Mas eu acho que esse ano eles fizeram de uma maneira mais inteligente do que os outros anos. Porque eles fizeram o quê? Eles começaram com o Madden, no meio da conferência botaram o FIFA, e depois de um tempo botaram o NBA, tá ligado? Eles separaram. Pelo menos foi mais aturável, assim. É, porque, cara, a parte do esporte, nego, tem muita gente, geralmente, o gamer, não é por ser gordinho nem nada não, porque também tem gamer magricelo pra caramba, mas o game em si, a maioria da galera fala que não gosta muito de esporte. Parece que o público de esporte, pelo menos aqui no Brasil, é uma outra vibe, né? Nem o que compra o videogame só pra ter um FIFA 2018, não compra jogar outras coisas. Mas, porra, eu gosto, eu acho até interessante essas coisas, mas tipo assim, porra, lança um vídeo no YouTube de 10 minutos com o Cristiano Ronaldo mostrando como fotografou ele, como é que fez a coisa, uma parada que há muito tempo já nego faz vídeo, nego já até desistiu de fazer essa porra porque não é mais novidade, entendeu? Depois lança um vídeo no YouTube explicando, mas não, cara, e aí foi nessa parada e tipo assim, teve o Battlefront 2, que parece que tá foda, teve o Anthem, né? Teve, porra, foda também, o próprio Need for Speed, o Need for Speed, sim, tá bonito, Need for Speed, o Maiden, os de esporte parece que estão responsas pra caralho, cara, o Maiden, o próprio FIFA parece que tá muito bonito, só que, porra, o jeito que eles levaram ali pra mim não foi, né, cara? Talvez se fosse outro ano, talvez dava pra aguentar mais, porque eles iam ser um dos únicos que tentaram mais dinâmico. Mas esse ano não, cara. Esse ano foi diferente. Acho que eles tinham que fazer de um jeito mais... Quer ver, cara, como a conferência foi tão interessante? Eu acho que daqui só eu e o Cat que vimos. Eu nem vi tudo, eu assumo. Vi só pouco. Acho que o Cat chegou a ver tudo, mas... Eu vi tudo. E no final ainda falou, pô, fiquei vendo essa porra toda, não sei o quê. E o Ken e o Desgraça, vocês viram a conferência? Não, cara. Realmente A maioria, da galera falou, pô, mesmo. Cara, eu fui conversar com outras pessoas também. Foi a do sábado? Sim. Foi. Tipo, cara, eu caguei solenemente pra essa aí. Eu lembro mesmo, que, tipo, eu acho que... Eu acho que eu só vi o post do Cat no máximo, assim, e de resto nem fui atrás de nada. Eu só fui ver a Microsoft, mano, depois no finalzinho, cara. Cara, o post do Cat tá maneiro, depois eu li lá. Mas teve um vídeo que eu acho que eu mandei pra vocês, que o Cat ficou puto. Porra, eu fiz o post, fiquei mais tempão e tal. Mano, o vídeo é um minuto também, e pouco. Eu não vi falar nada, né, Belo? O vídeo foi um minuto e pouco e explicava a conferência. Eu falei assim, caralho, isso aqui tá melhor do que a conferência, cara. Do que foi em si, ficou mais interessante, entendeu? Então acho que ano que vem ela tem que dar uma mudada. Cat, vai lá, puxa a tua, vamos deixar o desgraça por último. Então, eu ia falar o mesmo do Keno, que o Detroit realmente foi uma merda. Mas então, só que pra falar outro destaque negativo, pau no cu de todos os jogos VR. Pau no caralho, cu de todos. Aí sim. Outro problema dessa E3. Puta, caralho, que pariu. Chuve no rabo. Olha, não, dentro desse tem uma outra reclamação, não, que é Skyrim, cara. E como é que quer reviver um jogo de, sei lá, 5 anos? Não, anos, Final Fantasy de pescaria, pô. Não, cara, oi, desgraça. O grande problema do Skyrim não é reviver. Ele não morreu, cara. Tá um zumbi dessa porra. Não, cara, não, cara. Geração, cara. Assim, o Skyrim, o 3DS e o PS Vita junto, né? Na mesa, porra, de não, não. 2 anos atrás o Skyrim parece que não existia, cara, mais, né? Daí chega ano passado, já querem enfiar a versão especial, e agora estão querendo colocar em VR, no Switch, no daqui Switch, a pouco, sei lá, no 3DS, no seu Android. Micro-ondas, calculador. Micro-ondas, com a sua geladeira, você abre a geladeira também. Inclusive, cara, eu gostaria aqui de deixar o singela nota, a reclamação do desgraça, a música do Skyrim, né, cara? Já deu, né? Chega nessa porra, música chata. Já pensou, cara, essa ideia do Kenway da geladeira, que começa a tocar a música quando tá abrindo a geladeira devagarzinho, né? Aí abre a geladeira te dá um fujo rodar, né? Fujo rodar! Joga do outro lado da cozinha. Mas, cara, realmente, isso aí que o Cat falou, cara, eu acho que pra mim o principal culpado da conferência da Sony ter sido, mas foi o VR. Mas nenhum, cara. 100% dos jogos em realidade virtual pode todo mundo botar no cu. Sério. Joga calma aí, cara. Poxa. Que isso? Pô, tem dois que você bota jogo no cu? Pera aí, calma. Não, mas eu achei dois, quer dizer, três interessantes, assim, nessa parada do virtual, que foi o Doom, o Virtual Fucking Reality, sim, ali. Sim. Que eu achei, tipo, eu achei a mecânica, tipo, como o Doom é um jogo muito rápido, provavelmente se tu jogar, teu cérebro vai derreter no VR, né? Então eles colocaram, tipo, caralho, tipo, o jogo meio que para, assim, tu pode se movimentar, tipo, pulando de spot em spot. Achei até uma ideia interessante. Não sei se vai ficar bem nesse jogo, mas um jogo com essa ideia, assim, tá de pouco em pouco por spot, sei lá, tu é meio que um noturno do X-Men, se teleportando, saca? Achei mais, tipo, algo bacana. Tem aquele, eu nem lembro o nome, Impatient, que é uma prequel do Until Dawn, cara. Aí, tipo, eu vi de início, assim, achei, tipo, um jogo de tipo, terror aleatório, né? Mas depois fui ver que era uma prequel do Until Dawn, até passa numa parte do jogo ali, no manicômio. E outro interessante é aquele do ratinho, que eu não lembro o nome. É, então, mas o desgraça. E não é do Carlos Massa, não. Caralho, que viagem. Essa foi foda. Desgraça botou o nível lá no alto, porque, pô, com as piadas que saíram nesse cast hoje, tava foda, cara. Pô, parabéns. Pô, mas o jogo VR do Ratinho ia ser foda, mas a gente batendo pau na mesa, jogando no sombra, assim, batendo no Marquito. Ratinho Simulator, né, cara? Que tem café no gole. Tu usa a tua mão pra pegar o teste de DNA, né? Aqui, você é o pai! Esse jogo VR eu apoiava. É o único jogo VR que eu apoiava. Caralho, mano, que loucura. Pô, desgraça não vai falar do melhor jogo de VR de todos. Final Fantasy XV, Pesca e Companhia? Vai tomar no cu, né, cara? Pelo amor de Deus, até eu fiquei bolado nessa hora. Cara, porra, tanto lugar pra mostrar isso, porque não botou um Nino Kuni ali, dois, né? E botou essa merda pra aparecer no YouTube. Cara. Não, tipo, pô, Yakuza, né? Essa Yakuza Zero, tá... pô, a Sony, nossa, a Yakuza Zero tá... Gran Turismo é um jogo exclusivo da parada e os caras cagam, né? É, cara, o Gran Turismo, ele saiu na pré-conferência, cara, eu não entendi isso até agora. Eu, tipo, como assim, caralho? Isso aí, que vocês estão falando foi uma parada que muita gente comentou e eu concordo. A pré-conferência da Sony, cara, em alguns pontos ela é muito melhor que a conferência normal dela, cara. Cara, a pré-conferência da Sony, ela teve coisa da Sony, de videogame mesmo. Teve coisa pra fanboy, porque anunciaram coisa aí do Undertale, né, cara? Tem a galera que morre de amor por esse jogo, totalmente superestimado. teve coisa pra otaku, teve coisa pra civil, teve coisa pra todo mundo, cara. Tipo, realmente. Segura, velho. Sim, pô, cara, o Kojima tava assistindo essa porra lá, cara. Eu, tipo, será que a figura tava lá? Ele gosta, não, ele gosta. Não, com o dedinho no queixo, né, assim, olhando. Cara, rapaz, eu ainda sou a favor de juntar o Kojima com o Kenichiro Taka, cara. Com certeza vai ser a coisa mais sensacional do universo, cara. Porque todo mundo sabe que o Kojima tem um pouco de pervertido. Porra, é o principal do Metal Gear, né, cara? Cara, pô, é verdade. Mas cara, teve muita coisa ali na pré-conferência da Sony que simplesmente foda-se, cara. Não, cara, eu fiquei mais puto é o Yakuza, cara, que vai sair dois jogos da série, por mais que, tipo, seja, tipo, saiu o 0, agora vai sair o remake do 1, depois vai sair o 6, tipo, vai ser um pulo gigante, né, tipo, quem vai entrar na série agora vai, tipo, sair do 1 pro 6, assim, o um bagulho meio estranho, mas, tipo, cara, mostrasse uma, tipo, Yakuza é hype também, cara, tipo, tu vê um trailer daquela parada, o bagulho é bacana, é porradaria, é, tipo, mostra os minigames, tipo, é um bagulho legal de mostrar numa conferência, mas não, o nego vai lá mostrar Final Fantasy Pesca aí, show de bola. Nada contra o jogo, entendeu? Mas eu acho que ali... Não tudo não, contra, cara. Não, cara, não era o momento. Cara, você podia fazer tanto spin-off. Eu não gosto de Final Fantasy, já falei isso aqui, mas pô, você podia fazer tanto spin-off maneiro de Final Fantasy, você vai fazer Pesca e Companhia. Final Fantasy Masterchef, né? Tinha que rolar isso aí. Cara, imagina só, cara, você pegando lá o peixe, olha só que peixão bonito, que coisa maravilhosa, olha aqui, ó, você é um magro, olha só que bonito. Aí você solta o peixe na água depois. Porra, vai se fuder, cara. Essa é foda, né? Então eu quero o Final Fantasy Siga Bem Caminhoneiro. Dá pra e fazer. Mundo... Pior que dá pra fazer. Só as coisas que passavam no 11, né? Cara, pior que dava pra fazer essa coisa. SBT de manhã, antigamente, no domingo era foda, mas, né? Cara, a gente viu que a programação da SBT dá pra fazer ótimos jogos de VR, né, cara? Ratinho, Siga Bem Caminhoneiro, Pesca e Companhia, Praça Nossa. Pô, Praça Nossa no VR é agora, cara. Pô. Puta que pariu. Mas enfim, de graça, já que tu tá aí. Fala, Cat. Eu tô ainda rindo do. Então, desgraça, puxa a tua última pra gente encerrar. Eu tô da Sony aqui, então eu vou reclamar da Bethesda que quis puxar a porra do Skyrim no cu abaixo da galera. Agora o Fallout também, não querem que essas porra morram, não querem fazer jogo novo. E ainda querem criar aquele Creation Club lá. Que, isso mais, aí era um que tava na minha lista também pra reclamar, hein? Tipo, cara, é o bagulho de mod pago. Eu acho que, tipo, tem tudo que um serviço de verificar a qualidade, implementar certinho. Mas, cara, eu acho que vai anunciar isso numa E3, tipo, alguém vai olhar e dizer, nossa, cara, agora eu vou ter uns mods legal aqui, velho, pagar dinheiro por isso. Não, melhor, é a Bethesda que vai verificar a qualidade, logo ela que é, porra, a rainha do bug, né, cara? Não, cara, imagina a sua avaliação, faltou bug, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo, né, faz melhor. Não, mudou, cara. Pô, não tô vendo aqui o dragão se retorcer, não tô vendo a cara do cara. É muito safado, cara. Essa porra do... É foda. Essas empresas assim, eu gosto, mas é muito safado. Cara, aquela roupa do Link, cara, é um mod fodido. Parece que ela roubou de alguém, né, cara? Não, cara, não combina, cara. Uhum. É um bagulho totalmente alienígena dentro dos Skyrim ali, velho. Verdade. Não, e outra coisa da Bethesda é o Wolfenstein. Cara, eu tava esperando esse jogo, eu sabia que ia sair um trailer foda. E os caras, parece que eles pegaram uma... Sei lá, umas 6 cutscenes do jogo montaram o trailer em cima, cara. Foi muito demorado, foda, né, tipo, cara? O nazista lá tomando milkshake, depois mostra lá o Blazkowicz, tipo, entrando numa base da resistência lá. Cara, não. Menos, sim, cara. Não foi um menos, menos é mais, cara. Um trailer, né? Sim, sim. Tem que deixar, tem que fazer, tipo, que nem o Ridley Scott, que é outro que tá errando aí também, fazia no Alien, né, cara? Eu acho que quando tu dá um pouquinho. tu dá um pouquinho de surpresa, cara, pô, você fica... Cara, se eles mostrassem só um pouquinho do cara ali falando alguma coisa e mostrassem uma cena rápida dele dando tiro ali em game, pô, a gente ia ficar muito mais na vibe do que o que foi mostrado lá, cara. Muito demorado. E quando foram mostrar a ação, é tipo, é aquela ação mega action. Daí, tipo, corta pra uma cena do cara dando tiro, corta pra outra, explosão, corta pra outra, corta pra outra. Não sei, tipo, se cara, não dá nem pra entender. Sim, cara, tá, eles ligaram o massa velho fudido, né, cara? É isso aí, ó, era que vai ser. Mas, tipo... Na verdade era uma CV pra caralho, né? Mas, tipo, é. Mostrar o jogo assim, tipo, tiro, explosão. Tipo, eles mostram cutscenes inteiras quase. E, tipo, na hora da ação eles ficam nesses cortes mega imbecis, assim, cara. Eu também achei meio. desnecessário, né? Mas acho que é isso. Tem outros errinhos também, a gente que não conseguiu pegar tudo, que nem as notícias, mas depois até o final do ano a gente comenta tudo, eu acho. Só queria fazer uma menção honrosa aqui, positiva, pra conferir Devolver, que foi sensacional. Sim, mano. Ah, eu nem vi. Pro alto, porque o bagulho ficou doido, entendeu? O cliente fala que não riu. Tinha porrada de bomba, certo, né, cara? Tiro, berro, pisão. Sim. E teve, uma crítica, quem pegou ali, legal assim, pegou, que eu falo, não precisa ser a pessoa mais cabeçuda do mundo, não, mas teve uma crítica construtiva E3, cara, que se fosse as E3 antigas, caralho, ia cair que nem uma facada na cabeça, ia cair certeiro, né, cara, mas essa E3, pelo menos, eles fizeram, acho que eles viram a conferência da Devolver antes, não, vamos fazer essa porra diferente, entendeu? Mas teve crítica bolada ali por trás. Tá. Aliás, a gente podia avaliar a E3, né, dando uma nota assim. Tá, só deixa eu começar, então. E eu quero falar que uma porrada de coisa que a gente não falou aqui, tipo Metrô, XCOM 2, Ori. Cara, teve muita coisa que a gente não falou aqui, e aí tem um post pra cada conferência lá no Locadora TV, e tá bem deixar assim, tá bem separadinho. E uma nota pra E3, velho, eu acho que teve, apesar de a gente ter reclamado bastante aqui nessa parte final, foram coisas mais pontuais, assim, sabe? As conferências como um todo foram legais de assistir, na minha opinião, pelo menos. Eu sei da E3, que você só, o Belo falou, reclamou que não conseguiu terminar de ver. Eu achei, tipo, de boa, teve as partes chatas, mas, tipo, de um modo geral, foi positivo. E teve, não teve tanta surpresa na conferência da Sony, por incrível que pareça, que geralmente é melhor, mas a da Ubisoft foi boa, por exemplo. A da Nintendo, pra mim, foi excelente. A da Microsoft não teve nada surpreendente, mas não foi ruim. Tá? Então, cara, eu acho que podia dar um 8 aí. Eu acho que a Nintendo subiu bastante a média da E3. Acho que um 8 pode ser. Ô, louco. Quem? Fala tua nota. Tá, cara. Pô, cara, eu vou te falar, eu não acompanhei tanto essa E3. Tipo, já comentei aqui que eu não sou tão ligado no evento. Porque, como eu falei, eu achei que ele é mais uma parada pra tentar vender um negócio e tal aqui. Mas realmente teve umas coisas bacanas. A galera dessa vez apresentou coisa que todo mundo queria ver. Querendo ou não, não houve uma apresentação que tu olhou e falou: porra, esse jogo tá foda, esse jogo tá bonito. Porra, eu compraria esse jogo. Pô, gostaria de, pô, até eu, pô, eu vi o que eu vi da Nintendo, pô, teve coisa que eu gostei. Então, realmente, dessa vez, ela foi uma conferência que foi conseguiu agradar todo mundo como um todo. Mas, infelizmente, ainda ela continua cometendo aqueles mesmos erros que entra ano e sai ano. E o pior de tudo é que eu tô começando a ver que a cada vez que rola, eles se agravam mais. Que é a insistência em hardware que ninguém se interessa. Insistência em certas coisas do mundo dos videogames. Que, cara, que ninguém quer ouvir falar, ou que, tipo, eu já percebi, por exemplo, que esse jogo tá em 4K, Microsoft. Não precisa você toda hora botar na tela que ele está rodando em 4K, Microsoft. Você não percebeu o Minecraft em 4K? Cara, a Microsoft... Isso foi uma puta que pariu, meu irmão. Cara, a Microsoft, ela fala no começo, essa porra agora vai rodar em 4K, Xbox X vai rodar em 4K, okay. Tudo é em 4K. Entra cada jogo, entrava jogo, sai jogo, ali embaixo tinha uma tarde em 4K no Xbox X. Porra, já entendi, cara. Obrigado. Okay. Não quero usar ainda, cara. Falei. Só te interromper e falar assim, dele ficar mandando hardware e tal. Incrível que pareça, na conferência do PC não teve nada de hardware. Sim. Porra, que bom, né, cara? Acertaram nisso, né? Porra, tava na hora. Uma conferência boa também, por mais que tinha tido essa parte do... blá blá blá assim, né, mas eu achei legal porque ali tava dando um espaço legal pros desenvolvedores, né, a galera que fez o game, podia falar, foi o cara da XCOM, teve jogo lá que chamaram a atenção da gente, foi boa. Quase todos os jogos que mostraram teve uma entrevista com o vendedor, assim. Voltando então, foi uma menção que eu falei, cara, então, tipo, elas ainda continuam insistindo em alguns erros e isso acaba irritando um pouco, como a gente falou, na própria palestra da Sony. Cara, teve um momento que a gente falou, caralho, essa porra não acaba, não. Tipo, a gente já entendeu qual é o conceito do jogo, passa pro próximo, corre. Então, tipo, realmente foi muito boa, agradou todo mundo, apresentou produtos legais, mas eu acho que os erros dela estão começando a ficar gritantes demais, cara, mesmo que você tenha coisas legais. Então, minha nota pra essa empresa, isso é uma nota 7. Foi legal, tipo, a nota que eu dou quando o ingresso vale alguma coisa, mas realmente, cara, tá na hora da galera ali se modificar um pouco, cara. Tipo, já pegou, já viu qual é o caminho. Agora, cara, começa a desenvolver isso aí, porque senão daqui a alguns anos ninguém mais vai querer saber dessa merda, cara. Vai pular logo pra palestra da Nintendo. A E3 tá que nem o Temer, cara. Não renunciarei. Já falaram já que ela ia morrer uma vez, mas ela tá aí respirando aí ainda. É, de graça. Fala aí tua nota. Cara, Provavelmente se eu fosse fazer uma média, assim, eu ia errar o número, mas o número que eu tenho na minha cabeça agora é um 7. Por quê? Uma decepção, porque não teve nada muito vergonhoso, cara. Eu tava esperando alguma coisa pelo menos pra dar uma risada. A Ubisoft, cara, ela mandou bem, cara. Como assim, mandou cara? Mandou bem. O EA eu não me importei, assim, nem assisti a coisas que eles ficam punhetando lá, Battlefield, mostrando nego jogando PC Game lá, essas bosta, né? A Microsoft conseguiu mostrar jogos, assim, por mais que nenhum é muito exclusivo, assim, blá blá blá. Não, mas jogos são interessantes ali, a gente ficou discutindo interesse sobre jogos. A Sony mostrou, mostrou coisas boas, mas foi de um jeito mais ou menos assim. Assim como a Bethesda, que tinha dois jogos novos bons, assim, mas não me cativaram pelo trailer, assim, que por mais que reclame, eu tô aqui, aí no Sony anunciou 3 jogos, mas não mostrou trailer nem nada, e só vai lançar em 2020, mas, cara, eu quero que eles me enganem, cara, eu quero que eles vendam sonhos, cara, esse é o negócio, é pra ter hype, cara, e a Sony não conseguiu me cativar muito, assim, tipo, até, sei lá, God of War, que... Por mais que eu ache bacana, durou um pouco mais do que devia. O Detroit também não me cativou em porra nenhuma. Homem-Aranha achei bacana. O Days Gone eu acho também que durou um pouco mais do que devia. É tipo, a Sony faz aquele palco gigante, parece que é o Oscar, né, cara? E não apareceu nada demais. Dessa vez foi feio, cara. A coisa que eu queria dizer, pra quem não lembra, no ano passado a Sony botou uma orquestra que toda hora ela tocava várias músicas. Música de vídeo que tocava em games e algumas coisas a mais, até rolou a música clássica e tal. E, porra, esse ano você me enfia sempre de anos tocando citra e tamborzinho, cara. Porra, vai merda, né, cara? Quem falou que isso foi bonito tá errado. Tá ligado? Pô, colocar uns havaianos lá tocando uns tambores, colocar o Crash lá, mano. Ah, né? Nem isso. Nem isso, de cara. Resto, cara, só pra dizer que. Porque tem aquele negócio, ó, quem ganhou a E3 daí, ó, fomos nós os gamers que ganharam a E3. Foda-se essa bosta. Todo mundo sabe. Quer que eles tenham uma competição, né, pra ver quem interessa mais gente pra ferver o mercado, ter jogos melhores, né? Então, a Nintendo com certeza ganhou porque eles conseguiram surpreender e, tipo, aquela coisa, o Mario cativou até o Kenyo, que é o hater da Nintendo, né, cara? Olha, filha da puta! Mas é verdade, tipo, né? É verdade. E, tipo, cara, o Mario, o Metroid, essas coisas, tipo, são interessantes mostrar numa janela de tempo um pouco curta, assim, até. É aquele negócio que eu falei, eles estão vendendo sonhos, assim, jogos que nem parecem estar pronto direito. Tipo, falaram o Pokémon pra Switch casualmente e o nego já pirou, né? Tipo, a gente também tem um Pokémon pra Switch, né? Daí tá, caralho, como assim, meu? Daí, tipo, nada, né? Mas, tipo, cara, foi... Nem sabe o que é, né? Mas que é um Pokémon eles de conseguiram planejar um... Não, eles falaram que era RPG. Eles falaram que era do RPG. Oh, então... mas um Pokémon Collision, ou alguma coisa do tipo. Aquele Mr. Dungeon lá. Pô, eu gosto desse jogo. Não, ele é bom, mas, cara, eles conseguiram vender produto muito bem, assim, e deixar a galera empolgada, que é isso que é o objetivo da E3. A E3 é um espetáculo, cara. Não é, tipo, vamos ser as pessoas mais honestas da vida e explicar os jogos pros nossos jogadores, blá, blá, blá. Não, cara, é um show pra vender coisa, então. Sim. Vender a coisa do jeito certo. De graça falou e coisa. Tem que criar, assim, é a mágica, né? Por isso que a Sony foi tão bem ano passado, porque ela criou uma expectativa fodida, cara. Ela saiu, tipo, metralhando a galera. Porra, vai ter Last of Us, vai ter God of War, vai ter não sei o quê. E nego ficou assim, caralho, que isso, cara? E a Microsoft se fudeu porque não tinha esse peso todo ano passado, sim, né? Sim, o grande problema exatamente foi isso, como falou, cara. Realmente, a apresentação da Sony, se ela não palestra, teve... né? Palestra, o Photoshop, cara. O ponte da Sony. Então, acho que o Belo já deu a nota dele? Não, a minha é fácil, cara. A minha eu vou concordar com o Cat dessa vez. Eu acho que é 8. Faltou pouco, assim, faltou peso, cara. Faltou jogo de peso pra poder. Tinha jogo bom, mas faltou jogo de peso, assim, de. Não do lado da Nintendo. Nesse lado a Nintendo acertou. Mas eu acho que faltou jogo de peso do lado da Mikes e da Sony pra poder. Mikes. Com chave de ouro. Faltou Fat Princess, né? Pra fazer um jogo de peso, né? Vai ter o Patão. Mas faltou jogo de peso, assim, caralho, negócio que mexesse. Ah, teve God of War, Belo, mas porra, já tinha rolado. Que rolou é o negócio. A Nintendo que conseguiu mexer. Não conseguiu. A Nintendo lançou, cara, ela segurou o Metroid. É muito difícil falar, porque eu realmente sou como eu falei, sou um bonitinho de Metroid. Cara, ela não lançou nada de Metroid, só lançou aquela porra, né? Aquela tela pro Switch. Né? E eu já fiquei assim, caralho, cara, eles fizeram isso mesmo, não sei o que, entendeu? Eu já fiquei já bobo, e eu acho que faltou isso um pouquinho da Sony, da coisa, sim, sei lá, sim. A Sony chegasse com vai lançar o Crash Trilogia agora. Mas não sei, cara, trocasse um nome que tá parado, que tem um tempo que eles não mexem. Enfim, eu acho que faltou um pouquinho. E acho que fechamos, né? Vamos falar agora com o ganhador da... Do bingo! Do bingo, bingo da locadora, né? Bingo eu da queria parabenizar, eu queria parabenizar nossos ouvintes, que a ideia era ter 20 cartelas, conseguimos só 5! Caraca! Não, mas aí... aplausos, estamos de palmas aí agora, eu não... Muito bom. Mas eu tenho um ponto positivo também. Também quem fez, por mais que tenha um erro ou outro, fez com de uma forma assim legalzinha. Tem um, eu admito, eu roubei na cartela também, gente. Tô junto com vocês, mas quem fez de esse. Verdade o negócio. Sim, sim. Escuta, vou comentar antes que tá. A gente fez uma interna nossa também, e quem ganhou foi o Felipe, que não tá aqui presente, né? Parabéns. Sim, verdade, verdade. E o que o Felipe ganhou? Nada! Ganhou a rola? Uma trozoba gigante pra ele. Ganhou o livro do Comunistinha, né? Vou mandar pra ele o digital. A festa temática da Dilma, né, cara? Vou pra ele, ele tá querendo. O aniversário vai bombar. Não, cara, realmente foi bacana avaliar as cartelas assim. Teve algumas que deram as baradas na água legal. Cara, mas vou falar que me surpreendeu, porque a cartela que ganhou realmente, assim, cara, conseguiu muito ponto, porque chutou muita coisa que deu ponto alto, cara. Então, realmente, assim, eu vou dizer que fiquei surpreso com o nível de palpite da parada. E só deixar claro antes do Cat anunciar o vencedor, que, infelizmente, o padrão de que definiu o vencedor foi a Nintendo, cara. Foi a conferência da Nintendo. Foi, não, cara, okay. Essa é da Nintendo que definiu quem foi o ganhador, sim. Cara. Tu que é o juiz, anuncia aí. Ah, eu que anuncio? Vencedor, é. Então, cara. Cara, o vencedor, ou melhor, a vencedora foi a Açúcar, né? A Lei de Botão, lá do Twitter, cara. Ela pô, fez mas 20... aí tá explicado, Nintendista mó, pô, é, também ganhou. Cara, 22 pontos, eu vou te falar que na... Porque eu, no caso, dividi a avaliação da tabela das cartelas em 2 dias. A primeira parte pegou os 3 dias da E3 normal, e o último dia que eu só fui avaliar a questão da Nintendo. E, cara, realmente, o placar acho que tava 19 a 16, eu acho, pro Change. Tava 19 a 19, eu acho. Não, acho que tava 19 a 16, cara. Pro Change... É, eu não lembro agora, 16 ou 17, uma porra dessa aí. O Change sozinho em casa tava ganhando, só que o Change sozinho em casa ele deu um mole. Ele falou que a Nintendo ia fazer uma palestra que não ia ter nada, não ia dar em nada. E, infelizmente, isso fodeu com ele, cara. Se ele tivesse arriscado um chutinho na Nintendo, ele tinha ganho essa porra. E ela, no caso, arriscou muita coisa da Nintendo e conseguiu muito ponto alto. Então, tá aí, parabéns. Creio que o desgraça já deu, vai ter te enviado o código do seu Vanquish. Então, espero que você se divirta muito com o seu jogo. É baioneta, tá? É, Vanquish. Porra, a gente tá dando prêmio de graça ainda, quer escolher? Tá de sacanagem, né, porra? É, começou, acabou a mágica do prêmio, né? Foda-se, sim, agora é o locador real. É, ganhou o prêmio. Pera aí, galera, o Cash quer falar, porra. Fala, patrão. Tava 19 a 17. 17, né, então. Isso. Aí ela conseguiu virar essa porra aí. Lembrando que essa é a primeira, não vamos falar que é de muitas, né, mas de algumas... promoções que a gente deve fazer aí pelo tempo. Não vou mentir, né? Não vou ser o cara que vai falar que todo dia vai ter promoção. E a próxima vai ser mais fácil, sabe? Pra você, os seus preguiçosos do caralho que prometeram enviar cartela e não enviaram. A gente vai fazer só um bagulho de... Ah, compartilha aí, é um sorteio e deu. Não vai ter pontinho nem nada, assim. É, eu quero aproveitar e mandar um abraço pro surfista iluminado, filha da puta, que não sei mostrar. Fala, não! Quando que eu tenho que enviar a cartela? O que é que eu tenho que colocar? No que no final, essa filha da puta não fez. Então, pau no seu cu, seu merda. Que porra. Isso, gente. Então, porra. Assim que a gente acaba esse bate-papo estendido aí, esse Locadora News especial, com pau no cu do surfista. É um jeito bonito pra acabar o... Você podia ser o nome, Locadora News, pau no cu do surfista. É três. E aí, esse é o jeito bom de acabar. Então, é isso, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima E3, não. Semana que a gente está de volta. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Com tema, ó, coisa que faltou aqui. Here we go, off the rails. Don't you know, it's time to raise our sails. It's freedom like you never knew. Any bags or a pass, say a word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Jump up, don't be scared. Jump up. me, grab coins with me, oh yeah. Come on and jump up.